ar, Nominata 616. Olá, olá, pessoal. Estamos começando aqui mais um Inominata 616, aqui nesse mês de setembro, já pegando, assim, o hype todo que a gente teve do D23, né? O evento que segue o Disney Day Plus, né? Que veio cheio de novidades na plataforma, com alguns anúncios, né? Alguns trailers. E aí a gente teve um evento de 3 dias, né? Em que envolveu novidades para várias coisas, né? Do Pixar, Disney Animation, 20th Century Fox, Lucasfilms e também a Marvel, né? A Marvel teve painel para games, teve painel para celebrar os 60 anos do Homem-Aranha, e o foco da gente hoje é falar sobre a Marvel Studios. Por quê? Porque a gente sempre fez um podcastzinho, que é um podcast até mais desencanado, assim, para falar sobre nossas expectativas, sempre que era anunciado uma leva grande de filmes da Marvel. Da outra vez, a gente não fez da fase 4, a gente fez imediatamente após sair os primeiros anúncios, né? Lá da Comic Con, né? Da San Diego Comic Con de 2019. E logo depois teve mais anúncios complementares na D23 do mesmo ano. Então a gente cogitou aqui de, em vez de pegar e fazer um podcast das fases anunciadas que foram lá para final de julho e agosto, esperar mais um pouco, chegar ao mês de setembro, estamos cá aqui, e aí complementar para falar sobre tudo que foi anunciado com mais base, com mais informações, com as notícias que tiveram agora, né? Então a gente vai focar aqui primordialmente, certo, na fase 5. Por quê? Porque a fase 6, apesar de ter alguns anúncios, tá muito distante e boa parte do que vai vir nela ainda vai ser anunciado. A gente depois, lá no finalzinho, comenta brevemente o que a gente já sabe dessa fase 6, né? Mas o que a gente já tem em mãos é que, juntando a fase 4, que tá acabando agora, e pegando a vindoura fase 5 e o que a gente ainda vai ver da fase 6, e tem esse montante virando que a Marvel tá chamando de Saga do Multiverso, que é meio que uma maneira de criar mais um compartimento, assim, digamos assim, para organizar como você vai ver as coisas. Considerando que a fase 1, 2 e 3, até o final de Vingadores Ultimato, plus Homem-Aranha Longe de Casa, foi o fim da fase do infinito, a gente tá chegando agora no meio do que a Marvel acabou de batizar como a Saga do Multiverso, né? Bom, e para acompanhar a gente tem duas pessoas que estão sempre aqui, né? E um faltante que se negou a vir. Bom, aqui é o Felga e realmente o Marcos Pedro anda boicotando a gente. Ele tava todo pimpão falando que ia falar pra caramba do filme do Quarteto. Aí, ó. Dele e o Quarteto juntinhos. Pois é, né? E pior que não tinha nada do Homem-Aranha aqui pra ter esse boicote. Mas enfim, pessoal, tá aí o Felga e o Paulo pra gente falar de uma maneira, assim, bem descompromissada, tá? A gente não vai entrar em detalhes, não. É mais um podcast que até, infelizmente, acaba caducando com o tempo, né? Porque ele, você não pode ver retroativamente depois que acabar a fase, né? Mas enfim, muita gente pede, muita gente sempre tá lá falando: ah, comentem, vocês sempre comentam, então tá aqui. A gente vai comentar dessa vez a fase, finalzinho da fase 4 com a fase 5. Na verdade, é quase um bolão, a gente escuta depois que passa tudo e vê o que a gente acertou. Bom, a gente pelo menos tem algumas coisas em mãos agora. Bom, curiosamente, quando a gente fez o último lá falando sobre a fase 4, tinha coisas pendentes que não foram anunciadas, que foram 3 séries da Marvel Studios que acabaram saindo esse ano e foram englobadas na fase 4. E a gente não vai falar sobre elas aqui, mas o que a gente faltou daquele podcast comentar foi falar sobre a série do Cavaleiro da Lua, da Mulher Hulk e da Miss Marvel. Eram séries que não tinham anúncios ainda e foram incorporadas na fase 4. E agora a gente já, enfim, tem aí os podcasts aí, um dos próximos vai ser da Mulher Hulk, então a gente não precisa falar aqui. Mas ficou também faltando um filme que foi anunciado pra fase 4 e se tornou fechamento, e foi anunciado durante a D23. Na época foi anunciado como Black Panther 2, né? E com o tempo virou Black Panther Wakanda para sempre, né? Wakanda Forever. Enfim, teve todos os acontecimentos com o trágica morte de Chadwick Boseman, né? Que a gente já noticiou aqui no site. Uma das primeiras notícias que a gente noticiou, assim que estava retornando na pausa grande que a gente fez durante a pandemia, né? Nosso lockdown pessoal aqui, né, particular do meio-meia, que a gente deu uma parada de meses. E foi uma produção que bastante caótica, né, porque tava bem no meio da pandemia. Teve um acidente que foi pelo menos assim noticiado, né, que aconteceu com a Letitia Wright, que fez ela interromper as filmagens que pelo menos envolvia ela. E ela passou um bom tempo lá na Inglaterra, né, e meio a isso surgiu a polêmica de que se era isso mesmo que tinha acontecido ou não, porque houve depoimentos dela questionando se as pessoas deveriam se vacinar ou não, porque, enfim, você vai colocar o que você não sabe no corpo, por aí vai, enfim, um discurso completamente fora de propósito para um momento que estava todo mundo morrendo durante a pandemia, né? Mas também surpreendeu com as recentes divulgações durante a San Diego Comic Con, confirmando os vilões, né? Que eram os Atlantes, né? Na verdade, a gente nem tá chamando de Atlantes, né? Estamos chamando de Talaconianos, alguma coisa assim, que recolocaram o continente para outro lugar. Verdade, né? Os vilões são os livros de geografia que ficam insistindo pro diretor que o Wakanda, que ele tinha feito o primeiro filme, não devia ter mar. Ele insiste que agora tem mar e fica no Oceano Atlântico, em vez do Pacífico, como ele tinha colocado no mapa no primeiro filme. Ele não sabe se mudou, né, Paulo? A gente tem que ver o filme ainda. Mas a gente tem, então, o Namor do UCM, que é um Namor bem diferente. Tem a Namora que aparece, tem o Atuma, né? São personagens coadjuvantes que estão ali do outro lado da história. Houve já um primeiro trailer, né? Durante agora na D23 teve mais detalhes sobre o que deveria estar acontecendo, dizendo que o plot, mais ou menos, tem a ver com o resto do mundo após a morte do T'Challa, né, pressionar cada vez mais Wakanda para dividir suas reservas de Vibranium, né, ou ceder, e ela retrucando que isso nunca foi feito, uma coisa histórica, e que Vibranium não é para qualquer um pegar, né, e aí a gente não sabe direito o plot, mas a gente sabe que no meio do caminho vai ser apresentada a Riri Williams, que aí também é uma coisa interessante, porque a gente vai ter uma série própria dela com a produção, né, do mesmo diretor do Pantera Negra e do Pantera Negra Wakanda Forever, que é o Ryan Coogler, né? Ela vai ter sua série própria. Recentemente foi divulgado que vai ter um vilão ao capuz. E, enfim, tá assim na história montada aí, né? Felga e Paulo, o que vocês estão achando assim? A gente vai ter um podcast só pra isso. Mas quais são suas expectativas imediatas aí pra a importante conclusão dessa fase 4 aí com Pantera Negra Wakanda Forever? Assim, nenhuma conclusão. É porque a gente, assim, tirando acho que a fase 1, uma conclusão foi uma conclusão, se a gente for pra pensar, porque sempre vai concluir naquele epílogo, que é aquele filme que parece que esqueceram de colocar. Fase 2 terminou com o Homem-Formiga, que pareceu uma coisa muito nada a ver, e a fase 3 terminou com Longe de Casa, que podia muito bem ter sido o primeiro filme da fase 4, já que assim, tanto faz como tanto fez. E não seria a primeira vez que teriam dois filmes da mesma franquia na mesma fase, então não teria esse problema também. Longe de Casa é da Marvel Studios e também não é, né? Então tá naquele limbo aí. A gente considera como se fosse um epílogo, né? Do que foi Vingadores Ultimato. Não, o Homem-Formiga é a mesma coisa, assim. Tipo, as fases, né, elas nunca terminam no clímax. Isso é bizarro, mas acho que o esquisito é porque é a primeira fase que termina sem um Vingadores. E isso até mostra um pouco que uma fase meio que atirando pra todos os lados, porque a gente teve coisa cósmica, coisa multiversal, coisa muito pé no chão, street level, coisa com teorias apontando assim pra vários caminhos que podem se ramificar por causa de tantas séries e tudo mais, e não tinha mesmo como elas se juntarem em canto nenhum. Então, assim, acaba que foi uma fase muito diversificada, então não dá nem pra dizer se ela começou ou terminou, porque não tem um elemento unificador como teve nas outras, que você assim, tipo, a primeira fase, ela levava realmente ao Vingadores. A segunda fase, depois você vai montando as histórias com o Soldado Invernal, ela também chega ao Ultron. A terceira fase, realmente, ela pega tudo que veio das outras duas primeiras e chega na conclusão. Essa daqui, ela ramifica e só. E quando eu falei brincando que, ah, tá misturando coisa Street Level com coisa do multiverso, ainda teve um filme que misturou os dois, que foi o Aranha. A fase 4, acho que é uma fase de transição, né? Você vê aí numa sequência, né, com três grandes, com os filmes dos Vingadores, tal, o próprio Paulo aí enumerou os marcos, tal. Então é uma fase meio de transição. Por isso que parece que não teve aquele grande momento igual teve as outras fases, né? É uma fase mesmo de transição, e provavelmente a gente só vai ter esses grandes momentos só mesmo no próximo, na fase 5, né? E olhe lá, né? Porque a fase 5 também não vai ter nenhum filme dos Vingadores, a gente só vai ver filme de Vingadores na fase 6, né? Essa é uma, assim, teve boas coisas, mas foi meio dispare mesmo, né? Foi meio que, ó, vamos fazer várias coisas aqui pra dar sequência, né? Eu acho que, assim, vai ter uma bela conclusão, acho que o Pantera Negra, o filme do Pantera, da Pantera Negra, né? Vai ser, acho que uma excelente conclusão aí. Tudo indica que, né? É, primeiro porque vai ter um fechamento de ciclo pra, digamos assim, uma grande homenagem ao trabalho do ator, né? Sim. Inquestionável, apesar de você, enfim, vai ser, tem sempre gente do contra, né? Mas, assim, o trabalho do curto período de carreira que o Chadwick Boseman teve é impecável, impecável mesmo. Então, poucos atores conseguem fazer o que ele fez, e parece que durante a fase de quimioterapia, que ele já sabia que tinha poucas chances, aí é que ele se despendeu pra fazer muito mais filmes ainda, né? Fazer o máximo que poderia. O que é uma coisa de se levantar e bater palmas em pé, né? E mais que merecido, que inclusive durante esse D23 aqui, ele foi indicado, né? E ganhou uma Lendas da Marvel, né? Ganhou uma premiação que o irmão dele, que é um pastor, inclusive, né? Derek Boseman recebeu no lugar dele, né? Tem um outro ponto também que a gente tem que levar em consideração, que as primeiras fases, a fase 2, ela foi mais prejudicada da que o Ike Permuter e o Jeff Loeb estavam querendo foder tudo. Aí teve muita coisa que foi cagada nela, mas a fase 1, por exemplo, ela foi bem entrada. Fase 3, ela também foi bem objetiva, sabiam exatamente onde queriam chegar. Agora a fase 4, eu acho que se for contar filme e série, deve ter, acho que mais que a 2 e a 3 juntos. Então, também mais ou menos, isso, né? A gente vai ter mais ou menos uns 6 filmes e 6 séries de cada lado. Pelo que eu tô vendo, são cada fase tá tendo por volta, a fase 4 tá tendo um pouquinho mais, mas estão por volta de 14 a 11 filmes, né? Claro que muita coisa ainda vai ser anunciada e pode ser colocada ali no meio, né? Vamos dizer assim, né? Quando começou, né, as duas primeiras fases tava muito focada, até a terceira, né? Todas essas fases estavam muito focadas, né, na questão dos Vingadores, né? Agora não tem mais Vingadores. Então eles estão é uma fase de transição justamente por isso, porque você não tem vamos dizer assim, um grande filme que vai reunir todos os personagens, pelo menos. Eu acho que é totalmente proposital, né? Porque se você olhar, a ideia é sentir que não tem Vingadores por muito tempo. Então, é tanto que, enfim, quando a gente chegar lá na fase 5, a gente vai ver que vai surgir outros grupos, mas não tem Vingadores ainda, porque ficou um vácuo. E se a gente for dizer que tem alguma coisa que liga essa fase, apesar de chamar de fase do multiverso, a fase 4, de uma certa forma, ela tá apresentando vários heróis de legado. E no caso, o Pantera Negra, a gente não viu o filme agora, mas a gente tá com a expectativa de que vai ter uma nova Pantera. Pelo menos assim, os pequenos pedaços de trailer que a gente viu sugerem isso. Então a gente teve várias perdas de Vingadores, vamos dizer assim, e os que sobreviveram estão arrumando seu legado, estão construindo seu legado para outras pessoas levarem. É o caso do Hulk com a Mulher Hulk, que o Gavião Arqueiro com a Kate Bishop, o Thor, apesar de... Peraí, o Thor teve? Amor. Sim, então, apesar de direcionar que seria no começo do filme a poderosa Thor, né, teve a fatalidade e fica a Amor, né? E também a gente vê que, mesmo que não tenha sido uma passagem de legado mão pra mão, a gente viu que tem a criação de um novo Capitão América, a gente tem, vai ter agora, né, uma Riri Williams surgindo aí em Pantera Negra, e a Viúva Negra a gente viu também no próprio filme da Viúva Negra, né, apesar de ter sido retroativo, né, surge aí a Helena, que seria a substituta mais provável, né? Então, de certa forma, apesar de ter outros filmes aí genéricos que estão só apresentando heróis, né, ou séries como Cavaleiro da Lua, né, Miss Marvel, por aí vai, tem, a maioria delas tem essa coisa de estar mostrando uma nova geração, uma geração substituta, mas nenhuma delas ainda é capaz de formar Vingadores, mesmo os heróis com mais experiência. O poder esqueceu um dos legados mais importantes e antigos que foi passado. Que foi? muito bem, passou a frase pra Tia May. Fato, né? Fato, né? Bom, enfim, Pantera Negra é um filme que daqui a pouquinho, em questão de meses, a gente vai falar num podcast. Mas nossa expectativa é essa aí mesmo, de ter uma conclusão de certa forma e uma homenagem boa a Chadwick Boseman. E a gente não quer falar muito aqui porque ainda vai chegar lá. Tem ainda duas coisinhas que não são nem série nem filmes, mas são especiais, que a Marvel tá inovando e trazendo ainda pra esse ano, que tá sendo encaixado como fase 4 ainda. Então, só pra encerrar de vez a fase 4, durante a D23, a gente teve um anúncio do especial de Halloween, que trouxe o Werewolf by Night, o Jack Russo lobisomem, né? É num formato, assim, bem... de filme antigo mesmo, proposital. Aí lá vem a galera que não pode desviar um ai da forma padrão do Marvel Studios reclamar porque o filme tá preto e branco. Já tô até prevendo. Mas enfim, apresentou hoje isso. E vai ter o Guardiões da Galáxia especial de Natal, que a gente não tem ainda noção nenhuma do que vai acontecer, né? Não tem nenhum trailerzinho nem nada, mas vai vir lá pro final do ano. Já esse do Halloween, do Werewolf by Night, acabou de sair um trailer agora, então a gente já pode falar um pouco aí. Paulo, o que é que você achou aí? Eu gostei, mas só me contextualiza uma coisa que eu só queria confirmar. O Lobisomem era uma daquelas HQs que era preto e branco quando foi lançado na década de 70? Ou eu tô confundindo? Olha, eu não sei se na época foi lançado, porque quando eu li, tava colorido já. Eu peguei os maiores clássicos aí que tem ele, aí já tava colorido. É, porque isso aí era uma dúvida que eu tinha, porque eu lembro que era a forma que a Marvel tinha pra burlar o Comics Code, colocar esses personagens assim, era colocar preto e branco. Até lembro que a gente foi gravar o Senhor das Estrelas, era preto e branco. Aí eu pensei, caramba, olha, os caras fizeram uma referência... Se fosse uma referência às HQs, que eram preto e branco também, um negócio mais de terror, assim, eu gostei. Aí agora eu tô na dúvida, porque se for colorido, eu simplesmente tô falando besteira. Mas enfim, eu acho que a princípio tem uma homenagem ali, se não for HQ, aos filmes de época. É que se você for vendo, pelo menos o que mostrou ali no trailer rapidamente, o lobisomem é totalmente maquiagem, né? Dessa vez não foi efeito especial, não. Que inclusive é o Gabriel Garcia Marques, né? Eu acho que é isso o nome. Não. Gael Garcia Bernal. É, Gael Garcia Bernal, exato. Premiadíssimo ator, hein? Já que estão pegando esses personagens de terror dos anos 70 da Marvel, tinha até um ex-presidente que podia se fazer o Drácula. Precisava de maquiagem. Cara, esse aqui do Lobisomem, né? Do Werewolf by Night, é basicamente filme da Hammer, né? Pra quem não sabe, a Hammer era um estúdio de filmes de terror. Lá da década, acho que de 40 e 50 e tal. Inclusive, serviu de inspiração até para algumas músicas do Black Sabbath, né? Que os integrantes do Black Sabbath eram fanáticos por esses filmes de terror. E, de certa forma, o primeiro álbum da banda, né, é bastante voltado para esses filmes, né? Especial, pelo menos esse trailer, ele reúne todos esses clichês mesmo. A própria maquiagem, a forma, como... Tem até aquela cena, tem uma cena acho que do trailer da mão caindo, né? Sendo cortada e aquela mão de borracha e tal. Então acho que o lance vai ser bem nessa linha, né? Não, é aquele negócio que o Covete tá falando. O pessoal fica falando em Fórmula Marvel, reclama de que é fórmula, tudo igual. Aí faz um negócio que é um pouco diferente, aí quando lançar eles vão cair matando. Quer apostar? Ah, mas isso eu já tô prevendo, assim. E aí ainda fica putinha, porque eu chamo de hater. Mas é, porque... Reclama de tudo. A pessoa mais mimada do mundo é esse povo que não cresceu conhecendo como era antes de existir CGI no mundo. Pô, qualquer coisa pra mim que te faça entrar no filme, meio que seja prático, meio que seja um CGI razoável, te fez entrar no filme e tá valendo, cara. Essa galera tá faltando, assim, viver um tempo em que eu vivi onde os dinossauros eram feitos de massinha de modelar. Só um off-topic pro Coveiro comemorar. Coveiro, você venceu. Mas aqui, cara, eu acho que é assim, você tem que analisar as coisas pela proposta, né? Se a proposta é pra ser nessa linha, e eu acho que é, ou seja, você fazer um filme de terror, fazer uma referência aos filmes de terror antigos, né? Certo? E até com alguns toques de humor, né? Que... Uns exageros, né? Aquele terror terrir, né? É, então, eu acho que aí tá, ficou bem legal mesmo. Acho que é esse trailer e tal, aí é. E é uma coisa que já... Coisa a gente tem que ver, até porque o trailer foi feito de um jeito em que ele não tá tão didático. Ele mostra um monte de cenas, assim, focadas e tal. É, mas ele tá... Ele, a linha do trailer acho que fazer isso mesmo. Porque acho que, assim, não dá pra dizer como eram os trailers do filme. Mas era meio cortado as coisas. Era meio... Era um negócio meio... A forma de som era bem parecida com isso, sabe? A única coisa que a gente sabe aqui, pelo pouco que mostra no trailer lá, é que é uma equipe que se reuniu ali, ou uma equipe não, na verdade, uma reunião de caçadores de monstros, pelo que mostrou rapidamente. E aí, se você for pausando cada coisa, você vai ver uns pequenos easter eggs além do próprio lobisomem, né? Você vê o Homem-Coisa, uma das coisas que você vê. Então, com mais detalhezinho, você vai ver mais gente. E assim, rapidamente, além do Gael... Você vai ver que tem a Laura Donnelly lá, que supostamente ela faz a Elsa Bloodstone. Apesar de ali ela tá parecendo, tá muito frágil, muito gritando e tal. Mas talvez ela seja uma Elsa Bloodstone que vai ainda virar a motherfucker, né? E o mais curioso ainda é porque o filme é dirigido por um compositor que fez canções, né? Que fez trilhas sonoras da Marvel. Que é o Michael Giacchino. Então é a primeira vez que um compositor tá no papel de direção. E vamos ver se isso vai prestar ou não. É, pode ser por esse ritmo de videoclipe, pode ser isso. A gente tem referências muito boas disso em Blade Trinity. Funcionou muito bem. Um cara que nunca dirigiu na vida pegar o negócio só porque tava na produção. Mas, assim, o que eu tava dizendo é que o Coveiro agora colocou no meu canon do MCU o Monster Squad, que passava na sessão da tarde. Pronto. Bom, e aí a gente vai ter ainda o tal do Guardiões da Galáxia especial de Natal. Ele fecharia, ou seria um, vamos dizer assim, um epílogo também, né? Da fase 4, né? Foi assim que o James Gunn descreveu. E aí a gente começa então a fase 5, que é o principal, que a gente vai se focar mais aqui nesse podcast. Kevin Feige disse que a fase 5 começa, é aberta com Homem-Formiga e Vespa Quantumania, certo? Esse filme aí seria um filme mais quebra do que já foi feito nos outros dois Homem-Formigas, que eram mais relacionados a uma aventura aventuresca, envolvendo um assalto, uma fuga, ele passando a perna em bandidos e por aí vai, né? Um filme até mais familiar, assim, mais... divertido. E a gente já sabe que vai ter o vilão Kang mesmo, né, no papel de novo do Jonathan Majors, no filme, e que vai se passar boa parte do filme no universo do Reino Quântico. Nenhum trailer foi liberado pra gente, a gente só ouve rumores, sabe que parece que tem um Modok na história, mas não é um Modok só cabeça humana, é um Modok meio robô. Sabe que o Kang é um Kang que, pelo visto, muito mais experiente, né, que ele até termina o trailer dizendo uma frase assim... Eu não já matei você, virando-se pro Scott Lang, né? Que o Scott Lang se apresenta como se fosse um vingador pra ele, né? E curiosamente, o Scott Lang tá no momento do auge da vida dele. A gente viu até na série da Miss Marvel que ele fez um podcast, vai fazer um livro, que é o que mostra nesse filme, contando como ele, sendo um Vingador também, né, derrotaram o Thanos, como eles salvaram a humanidade. Então é o herói que mais se beneficiou, digamos assim, da fama, né, e que tá ganhando um certo dinheiro com isso. A gente sabe também que a Cassie vai ser feita por uma atriz já na fase... jovem adulto, assim, digamos assim, então ela vai se encaixar com uma heroína, e o pôster revela que ela também tá usando um uniforme arroxeado, o que lembraria um pouco a versão de ferroada dela, né? E é mais parecido com o que tem no MC2. E aí o Paulo explica o que é isso pra vocês. MC2 é o universo que o Magaren considera como canônico. Ou seja, o universo da Garota Aranha. Eles tentaram transformar num universo de verdade. Fizeram vários gibis. Aí, como todos os universos alternativos da Marvel, a única coisa que vende é Homem-Aranha. Então eles mataram todo o resto e só ficaram com a Garota Aranha. Mas, cara, eu vou esperar. Eu tô curioso pra saber como é que eles, assim, como eles vão apresentar o Kang. Que é o mesmo diretor. Tinha me falado que é o mesmo diretor, é o mesmo roteirista do Loki. Então, a minha expectativa é que ele amarre... E não, o diretor ainda é o Edgar... O Edgar Wright, não, coitado dele. Não, coitado. É o Peyton Reed ainda. É o roteirista, então. Agora, o roteirista, ele é da mesma equipe que tá montando praticamente tudo do multiverso que saiu direto de Rick and Morty, lá do Dan Harmon, né? Que também é o que fazia o Community, né, Paulo? Paulo, acho que talvez que conheça mais. E é o Jeff Jeff Loveness. Enquanto o Michael Waldron, né, foi também dessa equipe, o Jeff Loveness também é. A Jessica Gal, de Mulher Hulk, também era dessa mesma equipe criativa. Ou seja, a Marvel puxou um monte de gente da sala de roteirista de Rick e Morty pra fazer essa fase aí, dessa saga do multiverso, né? É, pois é. Então agora, no meu canal pessoal, em vez do Kang, o vilão final vai ser o Rick. É, porque quem sabe, né? Não tira a máscara. É assim, é, o que eu ia dizendo é que eu espero que amarrem com o que foi feito em Loki. Claro que vai ter gente chiando, porque muita gente reclamou do filme do Doutor Estranho, porque ele foi muito amarrado com o WandaVision. Olha, que nem achei tão amarrado assim, mas teve gente que achou... Meu Deus, você só consegue entender o filme se você tiver assistido WandaVision inteiro. Por aí vai. Mais um último episódio, olha lá. Mas vamos esperar pra ver, assim, porque o que eu menos quero é, assim, a melhor coisa da série do Loki foi aquele último episódio. E o que eu menos quero é que simplesmente ignorem ele ou fingam que aquilo ali não existe. Eu acho que nem vão citar, viu, Paulo? Porque até acho que o ator Jonathan Majors vai aparecer em várias formas, em mais de um filme aí durante essas fases. A gente sabe que aparece agora. Eu acho que vai aparecer em... Vai, não, deve aparecer em Loki 2, né? É, não precisa, assim, ser totalmente amarrado. É contar assim, não, eu tenho minhas variantes, tem vários nomes. Aí dizer um era aquele que permanecia, uma coisa assim, pronto. Bom, já amarrou. Cara, acho que só vendo mesmo. E pelo menos quando sair um trailer, né? Pra ter alguma avaliação. Mas esse aí é o pontapé inicial dessa fase, né? Então, ali a gente vai sentir mais ou menos o que vai ser. Como no final de Loki deu a entender que a realidade foi meio que, vamos dizer assim, reescrita, né? Com a morte do aquele que permanece e tal. Talvez, acho que nem vai citar, né? Mas vai aparecer, vamos dizer assim, vai aparecer lá aquela variante lá que a gente tá esperando que seria o Kang, né? Ou pelo menos alguma variante do Kang, né? Porque nos quadrinhos a gente também tem variantes do próprio Kang, né? Acho que esse aí tem que esperar, né? Vai destacar, né, que o Homem-Formiga conseguiu, né? Conseguiu até entrar, meio que retroativamente, na Batalha de Nova York, né? Porque já que ele tá na peça de teatro, né? Ele conseguiu, talvez ele até esteirando nos feitos, né? Ele estava. Se a gente for ver em Ultimato, ele tava lá escondido, esperando pra roubar sei lá o quê, que eu... Lembra, não? Faltou a botar dois Hulks e por aí vai. Aí, o que eu espero mesmo desse Kang nessa fase é que no final, aí coloquem mostrando que, na verdade, ele não passa de um capanga de um outro vilão. Aí ele fala assim, pois é, meu antepassado, senhor Richards. Aí corta pro filme do Quarteto. Aí a gente descobre que o Quarteto são os vilões da fase 5. Fora isso, a gente tem confirmação que o Bill Murray tá lá, fazendo um papel. Eu já tinha dito que, enfim, era rumor. Aí confirmou lá no trailer que passou na San Diego Comic Con. Teve um trailer novo agora. E aí confirmou que o Jim Woo, né, o ator que faz o Ray Parker, né, o nome dele. O Jim Woo também aparece rapidamente. Então temos essas voltas aí. O filme chega em 17 de fevereiro de 2023. E isso aí é que seria o pontapé, então, para nossa fase 5. Porque logo depois a gente também tem uma série. Que seria a primeira série, então, da fase 5. Também cheio de expectativas para ela. Que é a Invasão Secreta. Gente, acabou de ter um trailer saindo do forno aí. É o mesmo trailer que saiu lá na San Diego Comic Con, saiu pra gente na D23, mas saiu pra todo mundo ver agora. E a gente pode finalmente dizer o que é que achou desse trailer, com a expectativa aí. Agora eu vou assistir. Essa é a minha expectativa. Agora eu quero assistir, essa aí eu vou assistir. Pensei por você gostou filme. Assim do trailer ao ponto de que tava com vontade? Cara, eu tinha falado em off. Você tira o Bendis da equação, o negócio fica bom. Em vez de ser uma pataquada de vamos fazer uma invasão secreta, aí termina a primeira edição com vamos invadir no meio de Nova York e revelar todo mundo ao mesmo tempo pra eles verem que a invasão não é secreta. Ou seja, tipo, aí fica só o resto, 7 edições de bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala. E olha só como a vilã morre, com uma bala. O cara tava, assim, bem desarmamentista pra caralho. E o Fury lá naqueles prelúdios. Não, eu tenho um plano. Estou invadindo. Eu vou planejar tudo. Eu vou procurar pessoas que ninguém sabe que existem. Eu vou montar uma equipe que ninguém sabe que existe. Primeira coisa que ele faz com a equipe é aparecer em Nova York na luz do dia com um trabuco que ele pegou emprestado do Cable. E dizendo o nome de todo mundo e dizendo que o nome da equipe é Guerreiros Secretos. Só pra não serem mais secretos. Dá um ódio daquela saga, mas dá um ódio daquele negócio. Então, o povo que não lê quadrinhos pega essa merda e pensa que aquilo é... Não, isso aqui é quadrinhos mesmo, é só tiro, porrada e bomba. Não, esse aqui é um quadrinho feito por um imbecil que não sabe escrever. Tava ganhando dinheiro pra fazer em 8 meses o que dava pra ter escrito em uma semana. Aí, você pega um roteirista de verdade, aí ele faz aquele thriller de inspiração, você não sabe quem são. É, você não sabe quem são os heróis, você sabe quem são os vilões. O cara tá com. É, cara, aquele negócio que realmente faz aquele negócio não confia em ninguém, e devia ser o mote, e realmente tá sendo. Parece realmente com invasão secreta. O medo é que, assim, tipo, é como é uma. Meu medo não. Na verdade, eu tenho certeza que não vai acontecer isso, porque é uma série. Então não tem o orçamento pra chamar todo o elenco de super-heróis pra ter uma batalha zona. Então vai ter que ser um negócio autocontido mesmo, vai ter que ser, olha gente, só teve orçamento pro Samuel Jackson e pra Robin do How I Met Your Mother, então se virem com vocês. Respira, Paulo, respira. Bom, se você entendeu um pouco do que o Paulo falou, Paulo tá revoltado com o Bendis, o que não é nada de novo, tá? Bom, enfim, eu quero só contextualizar um pouquinho do porquê diferencia o que é o Bendis pra aqui. Então parece pelo trailer que é uma coisa muito mais fixada, muito mais pé no chão, né? A gente já teve outra reinterpretação de Invasão Secreta, se você olhar direitinho, nos desenhos animados, aquele Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra. A gente viu uma outra versão de Invasão Secreta que até quando a gente tava resumindo, falando um pouco sobre aquele desenho, a gente falou, pô, realmente é um negócio até muito mais bem pensado e elaborado que o Bendis. Porque o Bendis criou uma expectativa muito grande no começo, no pré-Invasão Secreta, aquele negócio de você achar que a Mulher-Aranha levou um tiro, o Wolverine achar que é difícil detectar até pra ele, que conhece cheiro e por aí vai. Então, fugiu realmente um pouco. Acho que se perdeu na ideia o próprio Bendis lá. Mas aqui, no trailer que a gente viu aí na D23, é um negócio bem pé no chão. A gente vê que é o Nick Fury que passou um tempo fora no espaço, né? Deixando o Talos no lugar, né? Volta, se encontra com a Maria Hill, né? E aí fala, ó, tá acontecendo algo muito sério agora. E aí aparece um monte de cenas picotadas ali com personagens que a gente pode até reconhecer, um outro da Marvel. A gente vai ver o Everett Ross em algum momento, né? Que é aquele agente lá do FBI que apareceu no filme do Pantera Negra, apareceu em Capitão América Guerra Civil. Apareceu, né? No Hobbit, apareceu no Sherlock. Também, que é o Martin Freeman, né? E também a gente viu o James Rhodes, né? Que é o feito pelo Don Cheadle, que ele em algum momento pergunta lá como é o protocolo de segurança, como se fosse o Nick Fury querendo testar ele, e ele também deu uma resposta meio vazia, por aí vai. E aí a gente vai ter uma série de outros atores, além do Samuel Jackson e do Ben Mendelsohn aparecendo, e da Cobb Smulders aparecendo, né? A gente vê a entrada aí da Emilia Clarke, né? Que é já famosa pela série dos dragões lá, né? Ela é da Carrie, né? Como é o nome? Khaleesi. Mas vai ser legal porque ela tem um dragão e o Bilbo, ele é especialista em enganar dragões. Então, imagina o crossover. É, pois é. Aí a gente viu em algum momento que aparece lá um vilão que deve ser um Skrull, né? O Kingsley Benadir, o ator, e que todo mundo fica com a cara dele lá, então suponho que sejam vários Skrulls, né, e não uma ilusão aquilo. Aí tem uma atriz inglesa que é a Olivia Colman lá, que muita gente acha que ela pode ser uma versão do Union Jack lá, do tempo moderno, porque o sobrenome dela supostamente é Falsworth, né? E vale ressaltar que lá em Capitão América 1, tinha um Falsworth naquele Comando Selvagem, então vai que é uma descendente dele lá de várias coisas, né? E aí tem outros atores, né? Que é a Carmen Diogo, o Christopher McDonald, o Kieran Scott. A série vai ter vai ser produzida por Kyle Bradstreet e dirigida por Thomas Bezuka e a Alice Lin, né? Aí pode variar de episódio pra ver quem é o diretor aí. Mas parece ser algo muito mais pé no chão do que foi a Invasão Secreta lá dos quadrinhos. É o que o Paulo falou, né? Conheço muita gente que acho que largou depois de Invasão Secreta nos quadrinhos. E tá num ritmo bom, pelo menos o trailer, né? Suspense, é aquele clima de paranoia e tal. O que precisa entender é o seguinte, né? O Fury tá trabalhando com Skrulls, né? Então quem são esses caras que estão fazendo essa invasão secreta? Será que são realmente Skrulls, né? Porque no MCU, o que sempre, assim, mesmo naquela, por exemplo, o filme da Capitã Marvel, começa mostrando os Skrulls como os grandes vilões, né? Parece que são os grandes vilões, mas na verdade são os Kree, né? Os grandes vilões, né? E os Skrulls são o povo que só tá levando na cabeça, né? Eu acho que aquele grupo lá de Skrulls era um Skrulls ok, né? Skrulls mais passivos, por aí vai. E aparece Skrulls aqui também nesse trailer, entendeu? Não, mas pode ser que eles trabalhem com outro, vamos dizer assim, até com outra raça. Mas dificilmente, Felga, porque você vê que no trailer também tem Skrulls lá se transformando, tem eles se destransformando, vamos dizer assim, virando os Skrulls. Então deve ser nessa linha, eu acho que eles não vão fugir tanto não. Mas, obviamente, eu espero que seja com direções muito melhores. Até porque, realmente, sim, não tem outra raça muito transmorfa pelo espaço, não. Espero que não apareça, de repente, aquele fantasma do espaço. Ah, não, sou um Skrull. Aí, não, aí é pra matar, né? Não, aí... Mas o problema que eu vejo do MCU como vilões é porque os Skrulls como vilões na Invasão Secreta, eu prefiro realmente esse imaginar que vai haver esse plot twist do Felga falando, ou que pelo menos só seja tipo uma célula extremista, alguma coisa assim. Porque, assim, os Skrulls serem vilões do jeito que eles foram tratados no MCU, cita implicações infelizes em letras garrafais, porque eles praticamente são metáfora de refugiados de guerra, entende? Aí, sim, mas a questão... Então é o seguinte, é que a gente imagina no universo Marvel as raças como se fosse um único planeta só. Mas se a gente colocar as três principais, que é Kree, Skrulls e Shi'ar, todos eles eram expansionistas e invadiam outros planetas, entendeu? Cada um do seu jeito. E aí, às vezes, englobava dentro do seu próprio... principalmente os Shi'ar, né? Do seu próprio povo, outras raças, e dizia, não, é todo mundo Shi'ar, né? E por aí vai. Então, assim, eu creio mais de que ninguém é santo, não. A gente tem alguns refugiados. A gente não sabe historicamente o que aconteceu, que tava perdendo mais a guerra ou não. Mas não acho que seja um lado santo e o outro o vilão dessa história. Nunca achei. Vai ter que... Vamos ter que esperar pra assistir. Porque bem ou mal, é assim, tipo, se o Nick Fury tá sabendo de alguma coisa, é porque os Skrulls que avisaram pra ele, se a gente for pegar pelo pós-crédito do Aranha. Sim, e o Talos mesmo também aparece lá do lado do Nick, né? E aí tem que ver, né? Qual que é o status hoje do Nick Fury, como é um agente, algo que tá... não sei se a série vai aprofundar isso. Também não sei se, de certa forma, vai haver... A gente tá vendo aí o surgimento aí de uma super agente aí no MCU, né? Que é a Condessa. Que provavelmente a forma como isso termine tem algumas implicações, inclusive, para os dois próximos filmes que só vão aportar lá em 2024, né? A gente vai falar mais pra frente, né? O outro... E assim, eu não reparei no trailer se tinha coisa... Mas... E o papel da Sword, né? Porque até agora a Sword também tinha esse foco, essa parte, vamos dizer assim, esse lance até um pouco com cósmico e tal. Apareceu só por enquanto em WandaVision e de repente o negócio sumiu, né? A gente não tem tido mais notícias. Falou aí do Yu, né? Que acho que pelo que eu entendi ele tá como agente da Sword hoje, né? Então talvez lá no filme do Homem-Formiga volte isso. Tem que esperar pra ver porque tem muita coisa que não dá nem pra especular direito ainda. Mas essa parte do Nick, tu falou, como é que o Nick Fury tá? O interessante é que o Nick Fury tá exatamente como ele tava na época da Invasão Secreta, no pré-Invasão Secreta, que ele tava, assim, entre aspas, sumido e fazendo a investigação por conta própria, porque não podia confiar na SHIELD. Nessa casa é porque não existe SHIELD. A princípio, Invasão Secreta vai ser uma série de pelo menos seis partes, assim, é que tá sendo estipulado, né? E aí, logo depois, a gente só vai ter um novo filme, a princípio, né? Em maio, que é Guardiões da Galáxia, volume 3, né? Ou seja, a gente tem um delay grande, né? Entre um filme e outro, assim. De fevereiro vai lá pra maio, então acho que tá tendo um espaçamento grande aí da Marvel, né? E Guardiões da Galáxia, volume 3, é uma conclusão que o James Gunn vai finalmente conseguir fazer depois de muito tempo. Seria um dos primeiros filmes logo depois do Ultimato. Só que houve todo um trolló com ele, envolvendo as declarações muito antigas que resgataram pra tentar derrubar ele da Disney. E ele chegou a ser demitido da Disney. E aí ficou uma situação muito delicada. Foi quando ele assumiu uma posição na DC pra fazer o filme lá do Esquadrão Suicida. E aí, de uma vez que se comprometeu, quando a Marvel quis chamar ele de volta, que a Disney voltou atrás na decisão, teve que jogar o filme dele lá pra bem mais pra frente, né? E aí, enfim, finalmente o filme foi filmado. Ele acabou ganhando um especial de Natal, meio que de bônus aí, que a gente vai ver no final do ano, né? Em que, enfim, os personagens ainda não estão claros desse especial de Natal. Mas deve ser uma coisinha bem solta, bem leve, tá? Nada tão comprometedora, não. Mas que talvez seja importante pra dar uma direcionada de como ficaram os Guardiões da Galáxia depois de Ultimato, porque teve a perda da Gamora, a gente sabe que o Peter Quill vai atrás dela, né? Dessa nova Gamora que sequer lembra das aventuras dela enquanto Guardiões da Galáxia, né? E a gente sabe que vai ter a introdução de alguns personagens. Isso foi colocado na San Diego Comic Con, em que a gente vai ter William Poulter, que vai fazer o papel de Adam Warlock, que é um personagem que a gente já vem sendo estipulado de que em breve vai chegar, desde daquela cena pós-crédito lá em Guardiões da Galáxia 2, né, que aparece o sarcófago dele lá, não chama nem de sarcófago, né, é o casulo, né, que tá, parece um sarcófago, mas é um casulo. Tem já confirmado que a gente vai ter o vilão, que é feito pelo Chudwick Iwiju, que vai fazer o Alto Evolucionário, é um personagem que tem ligações dos quadrinhos com Adam Warlock, tem ligações com os New Men, né, que a gente sabe que vai, de alguma maneira, vão falar sobre os novos homens aí, que a gente viu as imagens já, né, então não é segredo pra ninguém. De certa forma vai ser colocado aí, e de alguma forma vão colocar a origem do Rocket ligado ao Alto Revolucionário. Então meio que vão afastar a história do Rocket daquela origem dos quadrinhos, de que ele foi criado pra ser um pet cuidando do planeta manicômio lá, aquelas coisas todas, e vão aproximar mais ele de uma coisa mais perto do que é a criação dos novos homens lá do Alto Evolucionário, né? E já falou mais de uma vez nos quadrinhos sobre ele. Porque né? Convenhamos que usar a origem do Bill Manto, acho que é droga demais até pro James Gunn. E aí a gente vai ter uma série de voltas de personagens, né, de Sylvester Stallone, que vai fazer o Águia Estelar, todos aqueles grupos de Ravengers, né, de saqueadores, Elizabeth Debicki, né, que faz a Ayesha lá, também volta. E tem a voz do Cãozinho Cosmo, né, finalmente vão trazer ele pra dentro dos Guardiões, né, com a Maria Bacalova. E aí tem outros atores que não sabem mesmo os personagens, que é o Nico Santos e Daniela Melchior, que também tava em Esquadrão Suicida, né. Então é um filme, assim, de fechamento, mas ao mesmo tempo explicando várias coisas pendentes, né? Difícil ver um filme ruim, né? O James Gunn acertou os dois anteriores, né? Acho que vai continuar. O que talvez ele precise aí trabalhar por exemplo, acho que o filme vai se passar depois de Thor, né? Depois dos eventos posteriores a Thor, né? Ao Thor, que ele passou lá um tempo com os Guardiões e tal. Esse, esse período que o Thor tava com os Guardiões, não tinha a Gamora, né? Tem a Nebulosa no lugar. Tem a Nebulosa, né? Mas em tese, né? Tem uma Gamora viva aí, né? Não é a mesma e tal, aí a gente pode entrar nessa discussão depois, mas... tem uma Gamora viva por aí, né? E tem todo um... Assim, é o James Gunn, tal. Infelizmente, o filme, acho que talvez teve que mudar muita coisa, né? Pra se adaptar aí, né? Dentro da cronologia, né? Como você tinha falado, era pra ter sido lá atrás. E aí a gente... Felga, eu acho que no final do Frigir dos Ovos, esse adiamento ajudou, porque James Gunn disse que ele ia cagar pra esse negócio do Thor no Guardiões, ele não queria o Thor, não. E... Pois é, ia ser uma doideira. Exatamente. Quando ele falou que ia cagar, aí o Taika olhou, beleza, então eu vou explicar como ele saiu e pronto. Aí fizeram essa pontinha justamente pra justificar isso, mas... E simplesmente aparecer assim, sei lá, tipo, só um diálogo. Gente, vocês lembram quando o Thor pegou uma carona com a gente e saiu no primeiro planeta? E só isso. Exatamente. E aqui mostrou, pelo menos em flashback, várias cenas dele atuando como um Asgardiano da Galáxia, né, como ele fala. Isso. Foi uma das melhores partes do filme. Agora é o seguinte, né, em tese, esse seria o último filme, né, dos Guardiões, né, a partir daí. E aí assim, vai introduzir um personagem muito importante, né, pra parte cósmica, né, que é o Adam Warlock, né. Que aí eu não sei como é que eles vão relacionar, porque aí, assim, a parte cósmica hoje, o grande filão são os Eternos e os Celestiais, né? Não sei se agora a próxima etapa seria uma Guarda Infinita, né? Uma Infinite Watch, né? Já que o vamos ter mais Guardiões, talvez uma Guarda do Infinito aí, né? Infinito, né? Isso vai depender muito de como foi a bilheteria do Avatar 2, porque tem Avatar 2, 3 e 4. Se for um sucesso grande, a Zoe Saldanha vai ficar cara demais pra Guarda do Infinito, viu? Mas o que eu posso te garantir, Felga, é que o plot da próxima parte cósmica vai começar com Star Fox dando um cuspe em um celestial. Bom, então, eu também tenho expectativas muito boas aí, mas assim, necessariamente eu não acho que precisa acabar a franquia, entendeu? Eu acho que a franquia pode até dar um grande tempo, feito houve com Vingadores, entendeu? E retomar, porque teve também várias formações de Guardiões da Galáxia, assim como teve várias formações de Vingadores, entendeu? Então a gente sabe que se espera em algum momento ter uma tropa nova aí, e um novo em especial, um humano em especial, pra assumir, e aí a gente teria talvez alguns membros desses Guardiões da Galáxia sendo reutilizados. A gente tem Serpente da Lua pra apresentar, tem Filavel pra apresentar. Enfim, o que não falta é ex-membro de Guardião da Galáxia do quadrinho que pode virar uma nova formação nos cinemas, tá? Claro que tudo na sua medida. Tem uma tendência a ser o último filme, né, do James Gunn, né, com essa franquia, né? Sim, certamente, eu acho que talvez seja, ele pode até funcionar como produtor, tá? Mas talvez seja o último filme dele na Marvel, porque ele parece estar mais comprometido com a DC e que ela é mais frouxa, digamos assim, com cronologia, então ele poderia fazer do jeito que ele quer, que não teria nenhuma amarração. Deu a entender que ele não gostou muito do final do que foi em Vingadores Ultimato, que mexeu muito, talvez, nos planos dele para Guardiões da Galáxia. E, vamos assim, fizeram de um jeito em que ele passou por cima de tudo para tirar esse Thor fora e deixar o filme zerado ao ponto de quase não ter influência de outros filmes para ele. Ele ganhou esse mérito de quase não ter intervenção editorial para mexer no filme dele. Olha, tirando o Thanos ter que aparecer no primeiro filme, os dois primeiros filmes, eles são um dos mais independentes que tem. O máximo do máximo dos máximos é, assim, a pressão é um Jogo do Infinito e olhe lá. É porque o primeiro filme, ele não escreveu. De fato, era uma outra equipe e ele só encaixou as coisas, entendeu? Era até uma escritora que depois trabalhou em várias outras coisas na Marvel, tá? Acho que atualmente ela não tá mais lá. Mas ele não escreveu. E o volume 2 ele escreveu. Particularmente eu acho ainda o primeiro Guardiões melhor. Eu acho que ele deu umas sabonetadas lá na construção do Celestial, do pai do Peter Quill e por aí vai. Mas eu acho que foi só um escorregão, porque tem parte do filme que é muito boa, tem parte do filme que eu não achei tão boa. Mas talvez, até porque é o grande final dele, né? Eu tenho expectativas de que esse seja muito redondo, talvez seja o melhor filme dele, esse volume 3. Agora, uma coisa que vai ser ruim pra mim nesse filme é porque, independente se o filme for bom ou ruim, se ele entregar uma trilha sonora tão boa quanto as dos dois primeiros, só vou sempre lembrar de coisas boas do filme. Eu ignoro os furos, eu presto na trilha sonora. É a marca dele, né? E bom, a gente agora vai seguir pra Disney mais de novo. Logo depois a gente tem a série da Echo, tá? Que é uma personagem que foi introduzida na série do Gavião Arqueiro, mas ela é extremamente ligada ao universo do Demolidor nos quadrinhos, né? A gente teve aquele final drástico lá, onde a última vez que a gente vê ela topando com o Rei do Crime e dando um tiro que ficou um negócio fora da tela, e não sabe o que aconteceu. Mas a gente tem agora finalmente notícias, porque teve um pequeno teaser ali na D23. Então, o Rei do Crime tá vivo, ele aparece com um tapa-olho, então a gente sabe especificamente o que aconteceu com ele, né? Ele vai, digamos, levou uma bala de olho e, como nos quadrinhos, ele fica cego só que dessa vez de um olho só, né? E talvez ele queira encrencar com ela. Apesar de que é relatado que tem várias cenas de flashback, inclusive cenas em que o Rei do Crime aparece com a menininha de novo, ou seja, mostrando que ele tinha aquela relação de paterna, né, com ela. E brevemente a gente tem uma aparição do Charlie Cox no filme. É uma cena muito rápida. O que é que se sabe agora? Boa parte da série é feita com atores nativo-americanos, então vai trabalhar muito essa ideia dela. Diz que, pelo que mostra um pouco o trailer, não se sabe se isso é uma coisa assim, apenas por ser bonita, por ser arte, né? Porque a gente lembra que nos quadrinhos ela é desenhada quase como uma pintura em aquarela, né? Então, disseram que tem uns efeitos assim que parecem meio místicos assim na história. Como se fossem coisas relacionadas à cultura nativo-americana, né? Indígena de lá. Eu não sei qual é a tribo em que a Echo faz parte. Eu não sei se nos quadrinhos chegaram a dizer em algum momento, né? Pelo menos na série ainda não. E aí tem vários atores aí, né? Vai aparecer de novo o pai dela, né? O ator Zan McClorn, né? Fazendo William Lopes, que é o pai dela, né? Aparece uma menina chamada Devery Jacobs, Graham Greene, Chaske Spencer, Tantum Cardinal, Cody Lightning. Enfim, a série é dirigida por Sidney Friedland e tem a Mary Derry como escritora principal. Bom, a gente sabe então pelo menos que parte vai ser baseada nos quadrinhos, porque se tem Rei do Crime e se tem Charlie Cox lá como Demolidor, alguma pincelada vai dar. Agora, qual série dos quadrinhos que teve dessa época que eles vão retratar? Eu acho que não vai ser a minissérie série do David McKee que tava durante as férias do Bendis, porque a minissérie era ela indo pro Canadá e encontrando Wolverine, que eu não sei se encontra quando você vai no Canadá da Marvel, então... Mas eu acho que não vai ter Wolverine, mas pode adaptar com outra coisa. É, mas agora uma coisa que o Coveiro me fez falar é a interligação que tem a série da Echo com a série da Invasão Secreta, porque a gente vai descobrir que o Rei do Crime, ele roubou o tapa-olho do Nick Fury, por isso que o Nick Fury tá chegando na Terra sem tapa-olho. Tá com um elenco bacana, tem uma base boa aí, né, de quadrinhos, né, a Echo tem umas histórias muito boas, principalmente essa ideia, eu acho que vai ter bastante inspiração da mini do, esse período aí com o David Mack e o, era o David Mack quem era mesmo? Mais quem? Era ele com Quesada, né, aquela época pós Diabo da Guarda, né. Aí a mini solo foi o David Mack sozinho, aquela pintura mais maluca era ele. Isso. Eu acho que vai pegar isso, acho que vai explorar bem essa relação, né, do Rei do Crime com ela, né, desde criança. Já foi até abordado, né, na série do Gavião Arqueiro, né? E aí vai ter Demolidor também, né? Então o Charlie Cox virou meio que o cara que faz participação especial, né, no MCU. O primeiro foi no Homem-Aranha, a gente tá agora aguardando na Mulher-Hulk, e agora em Echo, né? E aí eu não sei se isso vai ter alguma ligação já, né? Porque tem uma outra coisa que a gente vai falar mais pra frente, né? Que é a própria série do Demolidor, né? É, são passinhos de bebê sendo construídos pra levar até lá, né? Eles estão ainda tateando o que é que eles vão querer guardar ou não do Netflix Verso, então, bem tem isso. É, vale ressaltar várias coisas aqui, né? Por exemplo, não sei, eu espero que, sei lá, quando for anunciar Echo, Demolidor, eles resgatem a série da Netflix, que vale a pena, né? Mas, quando foram apresentar o Charlie Cox, que ele também teve na D23, em vez de fazer talvez um copilado do que ele fez na Netflix, por aí vai, não, deram direto pra participação dele na Mulher-Hulk. Apresentaram um clipe e ele aparece lá. E ele tá fazendo até questão de dizer que, não, esse negócio dele aparecer com amarelo e vermelho é algo que vai ser só pra Mulher-Hulk mesmo. Ele acha que é porque cabia mais, né? Eu até chamou, eu até estranhei, né? Ele chamou de Daredevil Slapstick. Slapstick é mais um demolidor mais cartunesco. Mas e combina muito com a série da Mulher-Hulk. Pois é. O povo tá querendo um demolidor do Frank Miller na série da Mulher-Hulk. É a galera que nunca leu Mulher-Hulk na vida, cara. Não, é um povo extremamente não me toques, porque não acha que é dono da Marvel, acha que sabe mais que os roteiristas da Marvel, e não pode manchar a imagem do demolidor da Netflix, que sempre foi um cara que nunca fez piadas na vida. Oh, meu Deus, tadinho deles. Cara, o demolidor da Netflix já deveria ir pro inferno só porque tinha uma gente na Jean. Vai começar. Mas é assim, cara, eu até, dadas algumas pistas, né, que agora não sei em qual lugar Echo vai. Se, a depender da situação, pode ser que o próximo, apesar do título, né, Born Again, que faz referência a uma saga, que normalmente não é uma saga do Demolidor de bom humor, né, mas... Dada algumas das situações, pode ser que o arco de referência aí seja o do Mark Wade, né? Passando de Echo, a gente vai ter a série do Loki, deve ser, acho que lá pra junho, julho, pelo que tu marcando a data aí. É que seria a volta, né? A segunda temporada. A única série até hoje em que teve o retorno, vai ter continuação, Loki vai retornar. Provavelmente porque o Loki, ele tá sendo ali o capitão, digamos assim, da saga do multiverso. Ele tá chamando dessas três fases de saga do multiverso. E ele é que apresentou essa ideia toda, trabalhou toda a complexidade, como é que funciona a dinâmica do multiverso, por aí vai. Bom, quem é que a gente sabe que volta? A gente sabe que o Tom Hiddleston volta também o Owen Wilson, né, que é o Morbius, afinal, a própria final lá do primeira temporada dizia isso, né? E tem também a Sofia DeMartino, que é a Sylvie, né, a Loki, também volta. Poucas cenas mostram como se fosse ela meio que alterada, né? Porque as poucas cenas que se mostram é ela trabalhando como se fosse no lugar de McDonald's, por aí vai. E o Loki tentando conversar com ela, e talvez ela não se reconheça ainda como Loki, por aí vai. Será que um dos castigos lá do Kang, né? Depois que ele retomou, porque a gente sabe que no final da primeira temporada lá, o Kang tá comandando a TVA, né? Será que não fez ela esquecer quem ela era e botou ela no emprego trabalhando no junk food, né? É poucas informações que a gente tem. A gente teve recentemente a confirmação de um novo ator na série, que é o Kwan. Kwan, talvez você não lembre dos filmes mais recentes dele, né? Teve aquele filme de multiverso que teve recentemente aí, de tudo no mesmo lugar, tudo ao mesmo tempo. Eu não me lembro agora como é que é o nome do filme. Mas ele é o garotinho lá do Indiana Jones antigo, né? Do Templo da Perdição. Vocês lembram dele, daquele molequinho lá? O Gunis também, todo mundo lembra, quem teve infância. Então ele volta aqui, ele é um dos personagens, mas não diz que personagem ele é. No painel da D23, diz que teve um pequeno teaser, né? Que começa com o Loki meio perdido na TVA, tem lá aquele rosto gigante do Kang, aí tem cenas que acontecem na Inglaterra, tem cenas que aparecem eles com roupa de astronauta, tem algumas interações dos personagens, e o Tom Hiddleston, na hora que foi falar do que era, seria essa fase, essa temporada 2 do Loki, ele disse, chamou ela de calmaria antes da tempestade, porque o que tá por vir é uma grande guerra contra o Kang. Então, eu acho que do jeito que tá mostrando aí, não sei se vai ter uma terceira temporada de Loki até chegar lá a fase 6, mas tudo leva a que o Loki é já garantido um dos grandes campeões pra estar nos próximos filmes dos Vingadores. Seja lutando a favor ou contra, não sei como, mas vai estar lá. Não sei nem o que pensar. Porque assim, tipo, eu não gostei lá muito da primeira, que eu pensava que ia ter muito mais coisa, mas foi uma história mais direta ao ponto. Acho que o final ganhou tudo, assim. Tem muita gente que reclamou, ai, mas foi um final de 15 minutos de um cara fazendo monólogo. Foda-se, o monólogo foi muito foda. Então, não sei exatamente o que esperar. Pode ser um negócio muito bom, pode ser um negócio mais ou menos. Agora também eu só espero que não seja só aquele, assim, sei lá, tipo, 4 episódios, até a Sylvie lembrar que ela é um Loki, coisa assim. Vou esperar pra ver. Quando ele fala calmaria antes de tempestade, o meu medo é que ele entenda calmaria por uma temporada de enrolação. Tipo um grande filler, né? Tipo uma história escrita pelo Bendis. Vamos colocar diálogos que não levam a lugar nenhum. Bom, enfim, vamos ver o que é. Eu acho que, de alguma maneira, ele vai ter que estabelecer como é que tá funcionando a mecânica do multiverso após ele ter quebrado lá a linha única do tempo, né? Então, o que prestou mesmo na série é estabelecer as regras de como funcionava o universo até então e como é que eram as regras da TVA para não ter distorções. E agora tudo mudou. Então ele tem que, de alguma maneira, estabelecer isso aí. Também estabelecer o Kang aí como um dos grandes vilões, né? Mas seria a segunda aparição, que a gente sabe que o Kang tá só na fase 5, né? Cara, como eu gostei bastante da série, essa também tá aí na expectativa, né? Espero que mantenha o espetáculo visual que foi a primeira, né? E aí vê, né? Pô, tá assim, a primeira acabou com uma sensação de que ferrou tudo, né? Pelo menos o Loki tem essa impressão, né? E assim, pelo visto, parece que tem essa coisa de ter colocado a Sylvie como atendente em fast food, que talvez seja um dos piores infernos que talvez uma pessoa pode ter, coitada. E ao mesmo tempo, ninguém lembra, né, do que tava acontecendo. Só o Loki sabe, né, o que aconteceu antes desse rompimento dessa realidade. Não sei se ele vai conseguir trazer, dar um jeito do pessoal ter memórias, né, voltar a ter, né. Se é que tem uma memória, né, porque, enfim... Talvez, já que a gente tinha visto o Kang, né? Ou pelo menos um dos Kangs, né? Comandando a Time Variant Authority, né? A TVA. Ou a AVT, né? TVA me faz lembrar a TV a cabo antiga aqui no Brasil. Talvez alguma consequência de Homem-Formiga apareça aí, né? Na série do Loki, né? Bom, e aí a gente segue pra julho, né? Lá pro dia 28 de julho de 2023, pra The Marvels. Bom, The Marvels, a gente sabe que seria a sequência de Capitã Marvel e que ela mudou o nome, né, pra The Marvels, porque vai tentar focar nas três heroínas que tem mais ligação com esse nome aí, que seria a Brie Larson, né, que é a Carol Danvers, né, que é a Capitã Marvel que a gente já conhece, a Teyonah Paris, que faz a Photon, que é a filha da melhor amiga da Carol Danvers no MCU, mas que nos quadrinhos foi a primeira Capitã Marvel dos quadrinhos, né, então faz jus, ela tá lá, e também a Iman Vellani, que seria a Kamala Khan, que é a Miss Marvel, que é a menina que é apaixonada pela figura da Miss Marvel, adora questões de super-heróis e por aí vai. Curiosamente, o trailer acabou de sair na D23. Os meninos acho que nem viram a descrição dele, que eu acabei de postar aí no site, e explica a cena final lá de Miss Marvel. Que a gente viu que no final do Miss Marvel, a Kamala tá no quarto dela, desaparece assim, aparece a Carol Danvers. E aí, o trailer, pelo que o trailer mostra, que já é uma maneira até sábia do Kevin Feige preparar a galera pra entender melhor o que houve. parece que aconteceu, e o filme deve explicar isso, algum embaralhamento quântico entre as três personagens. E o filme, pelo menos o trailer que apresentou lá, mostra que toda vez que uma delas usa os poderes, elas trocam de lugar entre elas. Não é de poderes, nem é de personalidade, tá? Então, que de alguma maneira aconteceu um acidente, e não sei por que os poderes das três estão ligados, mas vale lembrar que mudaram os poderes da Miss Marvel para um negócio de luz dura, alguma coisa desse tipo. O que parece um pouco com os poderes da Capitã Marvel, que já tinha lá aquele negócio de energia, né, de luz. E da Photon, que a gente sabe que também tem a ver com luz e por aí vai, né? Coisas de energia, né? E aí, o trailer pelo menos mostra isso, que toda vez que uma vai usar, e parece vai e fica meio embananado. Então, a história parece, pelo menos essa parte da história, é meio que elas são forçadas a trabalhar juntas, apesar de cada uma ter uma personalidade diferente. A gente sabe que a Mônica Rambeau, ela parecia que tá meio irritada com a Carol Danvers, né? Tem algum rancor guardado, não se explica porque, talvez a série explique. E é um grupo que se junta e que é obrigado a trabalhar juntos porque tá acontecendo esse problema aí entre elas. Até elas resolverem, né? Esse embaralhamento energético, esse embaralhamento cósmico aí que elas estão tendo aí entre elas. Eu não sei como é que esse plot vai girar. Eu sei que uma das vilãs que foi apresentada, aquela, inclusive é a atual esposa do Tom Hiddleston, né? É a Zoe Alston, uma coisa assim. Pelo que mostrou o trailer, ela deve ser uma nova acusadora. E na Marvel já teve umas duas acusadoras depois do Ronan, né? Porque aparece no trailer ela segurando aquele martelo lá dos acusadores. Nessa saga do Império tinha uma acusadora, né? É, exatamente. E tinha uma outra antes, sabe? Uhum. Tinha na época do Bendis também, por aí vai, em Guardiões da Galáxia. Então, assim, a gente já sabe, não sei qual é o nome que ele vai ser usado, mas a gente sabe mais ou menos qual é a função dessa vilã. E a gente não sabe o plot direito ainda, mas parece que é uma aventura meio piradinha assim, sabe? Nesse naipe aí. Então a gente vê o trailer, a gente não vai saber direito o que tá acontecendo. Então tudo que eu tô falando aqui, passando pros meninos agora, é a única coisa que eu sei e que foi dita até agora, até o momento que a gente gravou esse podcast. A diretora é a Nia da Costa, que é uma diretora que fez aqueles filmes de terror do Candyman, né? E eu acho que só isso que a gente tem informação. Ah, e que aparece o Nick Fury e aparece o Goose de novo. Depois de muito tempo, tá lá o gatinho vivo ainda. Então, um Flare que tem um tempo de vida muito maior que um gato, pelo visto, né? Que um gato terráqueo. O Goose vai olhar pro Nick Fury e vai dizer, eu vim terminar o que eu comecei. Aí vai mirar no outro. Tem menino, o Goose? Foi ele que cortou o olho do sim, Nick Fury? Sim. Tá, o que você espera aí de The Marvels? Cara, eu vou esperar mais informação. Mas se for o que tu tá mencionando aí, eu acho que é a solução perfeita pra nerfar ela a ponto de ter um filme. As outras serem úteis num filme que já tem a pessoa mais poderosa do MCU. Também achei uma ideia boa, assim, de deixar elas atrapalhadas com os poderes delas. Querendo ou não, os poderes são muito bons. E, de alguma maneira, parece meio roteirismo, mas dentro da história é montado o roteirismo assim, parece coerente delas se juntarem e obrigar elas a funcionar como uma só, né? É porque ou era isso, ou você tinha que, sei lá, botar um Celestial, a Feiticeira Escarlate overpower e, sei lá, mais quem pra enfrentar a Capitã Marvel, cara. Ela é muito overpower. Cara, acabei de ler aqui a descrição e ainda tô processando aqui, mas... Ao mesmo tempo, tem, assim, a gente tinha comentado, né, o lance dos braceletes tem, de certa forma, uma referência aos braceletes quânticos. Não, não é os braceletes quânticos, é os negabraceletes. Lá da época do... Lá do... Quando era o Rick e o Capitão Marvel, né? Que eles trocavam de lugar e tal, né? De certa forma, tem uma referência aí e tal. Mas aí começa a misturar, né? Porque como... Por que que, assim... Então quer dizer, todos os poderes dela têm alguma origem comum? O da Miss Marvel até faz sentido ser em comum, porque a Miss Marvel pegou um bracelete que a princípio era de um braço Kree. Agora, como é que a Photon, que pegou os poderes de uma mudança da... criada pelo Rex da Feiticeira Escarlate, é meio esquisito, mas tem que esperar. Mas a proposta até me animei mais, porque eu achei que ia ser um filme que ou ia começar muito maluco assim pra juntar as três de uma vez só, ou então ia demorar demais pra chegar o momento que elas iam se juntar. Do jeito que ficou, parece interessante. Então, mas aí tem que ver, porque mexe e tal. O da Kamala tem até tem lá sua lógica, mas o da Photon é totalmente muito estranho, né? Então, outra coisa é a participação do Nick Fury, né? E será que vai ter rescaldo da invasão secreta? Vai ser algo ainda meio à parte? Quer dizer, então invasão secreta, apesar de ser uma coisa meio pé no chão, vai ter impactos no universo cósmico, né? Então tem essa participação aí do Nick Fury, né, de volta. Então, pelo que mostrou, a gente tem então o Nick Fury descendo na Terra pra resolver um problema na Terra, invasão secreta, e pelo que visto ele ficou muito tempo no espaço ao ponto da Maria Hill até ficar meio brava com ele. E aí, de alguma maneira, pela descrição do trailer da Miss Marvel, se ele se passa depois, né, que vale ressaltar que os filmes não é obrigado a seguir a ordem, né, ele então volta pra estação espacial lá, né. Então, querendo ou não, a agência SWORD, talvez o braço da Terra nem tenha a dimensão que ela tem um suporte muito grande lá fora, né. Finalmente, ele vai ver a SWORD de volta. É isso que a gente tá vendo aqui. E a Mônica Rambeau tem tudo a ver com o SWORD, né? Então, será que, de alguma forma, o que acontece em Invasão vai tá relacionado, né? Então, é... Ainda tem aquela coisa, né? Dos Dez Anéis e como isso se liga aí no meio dessa balbúrdia cósmica, né? Falei pra ti, não vou mencionar isso até o próximo filme do Shang-Chi. Bom, eu acho até esquisito aqui, porque de julho pra novembro, a gente não tem uma série. Mas pode ser que, na verdade, as coisas tenham... No roteiro que eu peguei aqui, esteja um pouco fora de ordem e Coração de Ferro até vinha nesse meio aí. Mas o que a gente tem por enquanto é que em novembro de 2023, seria o último filme da Marvel Studios aí, a gente teria o Blade. O Blade com o Marshalleza Ali, né, tomando o lugar que antes foi do Wesley Snipes. A gente não tem ainda nada, o filme tá começando a ser rodado agora, a gente não tem nada sobre esse filme. Então a gente só tem o que pra dizer? Tem dizer que a gente espera que seja bom. Tem uma coisa pra dizer, vai ser o terceiro Oscar do cara. Será? Vai criar uma tradição, o Blade vai ser o Coringa da Marvel. Quem interpretar ele vai ganhar Oscar. O que eu sei apenas, assim, é que tem alguns poucos atores sendo contratados agora. Não dá pra entender se vai ser uma coisa, assim, mais próxima do universo dos vampiros mesmo, da Marvel com Drácula e por aí vai. Ou se vai ser uma coisa mais fechada no universo do Blade, mais urbana e por aí vai. Mas do jeito que talvez a Marvel queira chutar o pau da barraca, e fazendo recentemente esse até especial de terror aí, talvez a coisa pipoque mesmo, assim, seja bem... Bem diferente do que era o outro Blade, né? Seja um negócio mais épico. Seria interessante, até pra fugir um pouco do outro Blade, né? Pra não ficar aquele negócio assim de comparar. E a única coisa que a gente sabe é que, de alguma maneira, o Blade, a princípio, teria um vínculo com o Cavaleiro Negro, né? Que é o como é o nome do ator lá do... John Sabinato. Então, mas se ele vai estar no filme também é uma incógnita. A única coisa que eu sei é que eu espero que o Marshalleza Ali, sei falar o nome dele, perdão, ele use a roupa laranja e verde do Blade. O cara que consegue se camuflar nas sombras usando laranja, o cara é foda. Helga, tem alguma coisa aí pra você queria, gostaria que tivesse no filme do Blade? Olha, cara, é difícil, né? Porque, pô, o Blade é um dos primeiros, né? Inaugurou, né? Vamos dizer assim, as adaptações, né? Ou pelo menos colocou as adaptações em grande nível, né? Em termos de cinema blockbuster, né? De certa forma é estranho, né? Porque acho que muita gente cresceu vendo o Blade e Wesley Snipes, né? Até mesmo a própria... Assim, até... O próprio ator novo, ele é muito fã do filme também. Mas o que eu tô querendo imaginar agora aqui é que eu quero um crossover do Blade laranja com o Demolidor amarelo. Nossa, mano do céu. E aí teria que ver, né? Como a Marvel tá investindo muito nessa parte aí dos místicos e tal, né? Talvez o Blade, assim, acho que deve ter a participação do Cavaleiro Negro, né? Porque tem alguma relação aí. Então, provavelmente, não acho que... Sei que o Blade seja um caçador de vampiros e tal, mas é capaz do filme ser focado num algum, sei lá, algum outro bicho místico aí do MCU, né? Seria interessante, cara, alguma ponta aí, por exemplo, num Doutor Estranho. O lance todo é o seguinte, a gente acabou de ter o indicativo de que a gente vai ter um lobisomem agora em 2022, né? Bem antes do filme, aparecendo. Então tem lobisomem, vai ter vampiro, então vai trabalhar esse universo que... Até então, digamos assim, se fosse em outro local, né, tipo Universal, seriam os grandes personagens principais de outro universo compartilhado aí que ia inventar, né? Exatamente. E a Marvel tá fazendo isso tudo na frente de qualquer outro universo, trazendo pro dentro do universo da Marvel. resolveram. A Universal tentou. Eles fizeram um filme lá do Tom Cruise que tinha uma múmia e que tinha o Harry Jack, era o Nick Fury lá deles, que era o Russell Crowe. O pior de tudo é que sabe quem foi o roteirista desse filme? Os mesmos roteiristas de Amazing Spider-Man 2, que teve os mesmos erros. Tem outro cavaleiro que caberia aí também, que é o Cavaleiro da Lua, tem essas coisas meio místicas aí, seria interessante, já que se fala no futuro de criar um grupo do Midnight Suns, né? Os Filhos da Meia-Noite, né? Tem até um jogo recentemente nessa linha aí, só que em vez de Sun, filho, é Sun Sóis, né? Mas diz que é interligado. Quem sabe, né? A gente não sabe o que tá pra aprontar pra aí. Não deve acontecer, mas seria muito interessante, né? O Cavaleiro da Lua aparecendo no especial do Lobisomem, né? Até porque o Cavaleiro da Lua tem uma, né? Ele tem mais ligação que o Cavaleiro Negro. Isso. Então, não, tô dizendo o... Lobisomem, tá falando do Lobisomem. Lobisomem, tô falando que seria interessante uma participação do Cavaleiro da Lua nesse especial de Halloween do Lobisomem, né? Cara, o Oscar Isaac O Oscar Isaac, ele é um ator barato. Dá uma coxinha e duas balas pipa e ele grava de boa lá a cameo aí. Bom, aí o que é que a gente tem? A gente tem ainda o Delroy Lindo e o Aaron Pirri no elenco. Aí a direção é do Bassan Tariq. Bom, Coração de Ferro, eu não sei se vai acontecer antes ou depois do Blade, tá? Porque vale ressaltar que isso aí é meio... É um período que a Marvel coloca, tipo assim, é no, na primavera, é no outono, enfim. Então isso é um prazo de 3 meses. Mas pode ser que Coração de Ferro até venha antes de Blade, tá? E aí a gente sabe que a personagem vai ser apresentada agora em Pantera Negra, né? Wakanda para Sempre. É a Dominique Thorne. E boa parte do elenco, pelo visto, é bastante jovem. E tá ligado com o Mitch, né? Inclusive vai ter aquele ator de Community, Paulo. Você lembra daquele careca que era o diretor do Community? Porque todo mundo de Community tem que estar aí. Até parece que tem uma atriz que era a namorada de um dos protagonistas que acabou virando um das Vingadoras. Qual era o nome dela mesmo? É Bry Larson, uma coisa assim. Então, aí ele vai estar lá no filme porque eu não lembrava que ele aparecia em Guerra Infinita, né? Os irmãos Russo trouxeram ele pra lá e ele parece que é um diretor, é um professor lá do MIT, né? Enfim, vai ter vários alunos do MIT, parece que é um negócio bem jovem mesmo pra trabalhar lá. Mas tem um vilão místico, que é o que a gente já falou até aqui antes, que é o Capuz, e é feito pelo Anthony Ramos, que é o cara que trabalhou musical lá. É The Rogers, eu lembro, ele fez o Homem de Ferro, o Anthony Ramos. Não, o quê? The Rogers? Não, que atua. Anthony Ramos, não Tony Stark, errei. É o Hamilton, que foi premiado. E aí também tem aquele mesmo ator do que fez o Han Solo, o filme do Han Solo, que dizia que ele nem sabia atuar, né? O Aldrich Hansen, como é o nome dele. Enfim, tem várias pessoas aí no elenco, talvez tenha até mais de um vilão, não seja só o Capuz. Já tinha até comentado que pode ser que exista um descendente do Ezekiel Stane aí na história, enfim. Tem vários rumores envolvendo aí a Coração de Ferro. Como a gente nem viu a personagem realmente atuando, só viu elas nos trailers até agora, e a gente viu talvez algumas fotos, né? A gente viu que a armadura dela, pelo menos tem umas duas versões já aparecendo aí em fotos que a gente viu. Eu assim, não gostei tanto da personagem nos quadrinhos, mas talvez a construção dela vinculada mais a Wakanda, essa coisa que é feita como se fosse ela pegando, tendo um suporte, né? E não só... pegando coisas da lata de lixo e restos das armaduras do Stark, montando sozinha e arrumando dinheiro, não sabe-se lá da onde, né? Então, me parece que talvez torne a coisa mais interessante, né? Como é o mesmo diretor que tá sendo produtor da série, é o Ryan Coogler, talvez eu goste até mais do jeito que a personagem está sendo restabelecida aqui no UCM. Ou seja, o Coveiro tá dizendo mais uma vez, você tira o Band da equação, o negócio fica bom. Pois é. Cara, tem que ver como é que vai ser mesmo em Pantera Negra e tal, mas parece ser uma série bem interessante. Acho que deve ser algo bem na linha do que a gente viu em Miss Marvel, né? Provavelmente, né? Mostrar a dia, os colegas e tal. Pode ter aqueles momentos assim que você acha que é adolescente demais, mas parece que vai ter uma construção. O que causa mais estranheza é a escolha do vilão, né? O Capuz, que é um vilão que nunca foi, vamos dizer assim, a gênese dele não era pra ser um vilão super, um vilão vilanesco, mas aí depois que o Bendis assumiu ele virou um super vilão aí meio, né, recorrente nas histórias dele, né, dos Novos Vingadores. Até demais. Até demais. Até demais. Tanto é que... Cara, querendo ou não, o Bendis é muito sortudo, que pega um de personagem que foi criado por ele e deve cair um chequezinho na conta poupança dele ou lá. Ou então, ele é o culpado da Marvel ser tão mão dura e só dar migalha pra todo mundo, porque ninguém quer pagar ele por consertar as merda que ele fez. Vale lembrar que o capuz não é dele, né? É do Brian Keoghan e do... Como é mesmo? É o Ben Cavan. Que mais uma vez, né? As séries dele lá, a Paper Girls lá, foi cancelada, coitado. Ele não dá muito sorte, não, né? É, o Ben Cavan, ele dá mais certo escrevendo. Os quadrinhos dele são muito bons, mas adaptações parece que. É, até. Não, até quando ele entrou em Lost, foi quando Lost cagou o pau, cara. Ele, o cara é muito azarado. Não, e vale lembrar que ele é um autor muito bom, tem muito boas histórias, né? Teve uma época que ele tava com bastante quadrinhos aí, até na Marvel também, né? Faz tempo, acho que ele não escreve nada da Marvel, né? E assim, o Capuz também já é um personagem, cara, que já faz um bom tempo que também não dá as caras no universo Marvel. Até onde consta, tá morto, né? Depois que teve aquelas pirações lá, né, do... Eu realmente não me lembro o que aconteceu com ele. Eu lembro que quando o Bendis... Pelo que eu me lembro, acho que quando foi, assim, foi... Quando o Bendis estava saindo das fases dos Vingadores, ele meio que morreu numa daqueles descontroles de poder por causa do lá do Capuz, né? A última coisa que eu lembro dele era ele lá pegando a manopla do infinito e o Tony Stark mandando ele pra cadeia, e só. Vou lhe ser bem sincero, eu acho que esse personagem, independente do ódio que vocês tenham, o Bendis aí, rapaz, até porque a origem dele antecede isso, é o personagem que quando for chegar lá, vai ser no final do próximo ano, né, chegar perto de lançar a minissérie, ele deveria fazer um podcast sobre ele, porque ele é um personagem muito interessante de se falar. A minha internet vai cair quando chegar em Vingadores. Não, eu acho que é válido mesmo. A mini original, que é do até vou conferir agora, é do Kill Vogan com o Carl Host, né? É o Carl Host, isso. E o Eric Powell. É muito boa, principalmente porque trabalha, vamos dizer assim, conceito ao contrário do Homem-Aranha, né? De, né, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Não, grandes poderes trazem grandes oportunidades, né? Uhum. Então, até o nome, né, Parker Robbins, é pra você fazer tem tudo umas referências aí e tal. É um personagem muito bom, que depois é aquela coisa, o exagero e esse negócio de ficar usando manopla do infinito e tal, que não tinha nada a ver com o lance do personagem. Agora, trazer ele pra uma série que é essencialmente... tecnologia, né? Uhum. Então, a ideia dessa série, pelo menos, era dizer que tem conflito entre magia e tecnologia. Que não é de hoje, né? Se você vê no histórico do Homem de Ferro, a gente tinha esse mesmo patamar aí, quando era com o Mandarim, quando era com o próprio Doutor Destino em uma das minisséries que a gente via no passado com ele lá, que era aquela que eles viajaram no tempo. Enfim, vez ou outra, o Homem de Ferro tem esse confronto meio controverso, né, com os poderes dele. O que é interessante, porque até então você só viu o Homem de Ferro sempre lutando nos filmes dele com outros homens de armadura. E já também vai ter, né, que apesar de não ter data, e apesar de que isso só vai ser mais pra frente, talvez na fase 6, ele vai ter a Guerra das Armaduras também. Então, talvez, pra não ficar muito repeteco, é interessante, talvez, fazer esse contraste. E eu acho que é um personagem tão interessante que ao ponto de que, mesmo se, espero que não, tá? Mesmo que a Riri Williams falhar na sua introdução no UCM e, sei lá, derrapar com a personagem, ele é tão interessante que ele pode segurar uma série. Então, eu acho que foi uma coisa até bem pensada em você colocar dois personagens que poderiam ter peso suficiente para que um ou outro, acertando e conquistando o público, leve a série nas costas, entendeu? O Capuz é um personagem que você também consegue jogar em várias, vamos dizer assim, séries. O Bendis exagerou, mas ali com aqueles Vingadores com um plot mais urbano, e a gente tem aí personagens para formar algo dessa linha, né? Eles seriam um bom vilão ali para esse nicho, né? Então, o Capuz pode ser aproveitado em vários outros em outras séries, outros filmes até, né? Vai ser no Meet, então ainda tem chance de aparecer... Isso que vai ser interessante, porque teoricamente poderia aparecer a MJ, o Ned e o Flash. Eles não foram pro Meet no final do Aranha? Tem sim, mas aí tem que negociar com a Sony, né? Exatamente. Pra fechar o ano de 2023, mas não fechar a fase 5, a gente vai ter lá, pelo que indica no calendário, entre, a gente não sabe exatamente, mas talvez entre o final de 2022 e começo de 2023, tem aquela série da Agatha, né? Que a princípio ia se chamar House of Harkness, tipo a dinastia dos Harkness, e mudou de repente pra virar Coven of the Chaos. E aí, muita gente ficou com a pulga atrás da orelha porque mudou, né? Que a princípio dava a entender que talvez fosse trabalhar o passado mais da Agatha e por aí vai. Enfim, a gente sabe que essa série surgiu apenas, não tava nos planos da Marvel, mas surgiu porque fez muito sucesso o personagem dela em WandaVision. Então fez tanto sucesso que mereceu tá lá. E o que é esse Coven do Chaos é meio uma incógnita, mas talvez ela seja responsável por introduzir várias outras bruxas que tem nos quadrinhos pra cá, é o que parece. Bom, enfim, a série vai ser ainda filmada nesse próximo semestre aqui, ainda não começou. Acho que tem o mesmo pessoal que fez WandaVision, acho que é roteirista, algumas pessoas lá da mesma equipe continuam, tá? O diretor vai ser diferente, mas a gente não sabe nada ainda. O que eu posso perguntar a vocês é o seguinte, o que é que vocês gostariam que fosse explorado na saga da Agatha? Já que não tem nada, né? Não faço a menor ideia do que é que vai ser essa série, porque é como tu falou, Eu acho que o pessoal, como era a primeira série da Disney+, o pessoal se empolgou demais, confirmou sem pensar direito. Aí depois veio assim a coisa, ih, carai, tem cabe uma série dela com tanta coisa que a gente tem pra fazer? Aí foram tentar arrumar, aí foram empurrar com a barriga. Então, assim, eu não faço ideia do que vão fazer, até porque se bobear, vão inventar que é tipo uma WandaVision disfarçada. A Wanda, depois que não tiver da loucura, ela vai pra lá. Oi, Agatha, tô aqui voltando tuas memórias, me ensina, por favor. Não seria um completo absurdo, né? Porque a Agatha estava certa, inclusive, no que ela falou da Wanda, né? Ela não errou em nada. A gente até falou isso no podcast lá do Multiverso da Loucura, né? Pra ódio e revolta das pessoas que eram os Wanda Lovers que estavam nos atacando e por aí vai. A Agatha estava certa, né? Enfim, Felga, o que vocês gostariam de ver numa série da Agatha? A gente já até comentou um pouco, né, do que a gente tava vendo lá, né, na série da Mulher Hulk, um dos capítulos que é mostrando, né, o mago lá, né, e provavelmente deve ter bastante isso, né, ou seja, aquela missão do Mordor lá não deu em nada, né, por sinal, algo que não tá, pode ter sido resolvido fora de tela, mas ainda não apareceu, né, na tela, né, como se resolveu aquela caçada do Mordor aos mágicos da Marvel, né? Cara, eu acho que assim, talvez, é aquela coisa, não, estão ainda meio tateando, mas provavelmente vai ter participações de outros místicos. Acho que o Wong deve aparecer, né, já que já tá também, é outro personagem, tá fazendo participações especiais aí pra lá e pra cá, né? Talvez introduza outros feiticeiros, outros personagens aí que, enfim, talvez não teriam chance numa série ou numa coisa. E talvez nesse Coven, né? Nesse Covil aí do caos, né? As bruxas por aí, né? Tem a Jennifer Cayley, que tem uma ligação com o Homem-Coisa, que inclusive vai aparecer agora nesse especial de terror. Tem aquelas witches lá, que era, acho que da época que o Deodato desenhou aquilo. Enfim, tem um monte de bruxinhas aí que poderiam fazer parte desse coven dela. Se essa história se passar no presente, porque tava todo entender que seria uma história do passado da Harkness. Também, mesmo sendo passado, você ter várias participações aí e tal. Talvez uma tão antiga da anciã, né? Enfim, você tem aí coisas que dá pra trabalhar e tal, mas é uma incógnita mesmo. E assim, parece que foi um negócio muito de hype, confirmaram e agora estão tentando ver o que vão fazer, né? Foi literalmente isso, cara. Botaram o social media pra escolher tá assim, confirmaram a série. Aí depois, vixe, cara, desconfirmar, vão pensar que a gente é o Warner. Vamos ter que seguir com isso agora. Ao longo disso aí, você começa a perceber que apesar do ano de 2023 estar bem fechadinho, começa a ter uns buraquinhos pra o ano 2024. De coisas que eu fico pensando se vai ser anunciado ou não, entendeu? Então, por exemplo, existia um espaço pra um filme da Marvel em fevereiro de 2024 que não foi anunciado. Tem gente que achou que ia ser anunciado agora na D23 e não foi. Porque a gente sabe que o Deadpool, de alguma maneira, vai ser colocado aí porque vai começar a filmar em breve. Mas não foi anunciado. Talvez o Kevin Feige nem considere ele como parte de uma fase da Marvel, né? Pode ser que seja um anexo, alguma coisa desse tipo. Então, como não tem nada confirmado, até a gravação desse podcast, a gente não vai falar sobre ele, fica pra depois, né? E a gente volta, então, pras séries de novo, já em 2024, como parte da fase 5, a esperada volta do Demolidor, agora dentro do UCM, numa série que estão batizando de Born Again. Né? Que nos quadrinhos era A Queda de Murdock. Não faz muito sentido traduzir isso direto para uma série, porque é meio que uma coisa meio spoilerenta, né? Então talvez eles traduzam apenas como Renascido, porque até faz um paralelo com a volta dele, digamos, para o UCM, né? A gente não sabe se vai aproveitar as coisas, os elementos do que foi feito na época da Netflix e que está incorporado agora na Disney+, né? Mas talvez usem, talvez não prefiram não deixar declarado isso, deixar a interpretação do espectador, né? O que chama atenção aqui é que serão 18 episódios, né? E que tá confirmado, foi confirmado hoje, que o Rei do Crime tá de novo lá, ou seja, tá o Vincent D'Onofrio fazendo o Wilson Fisk e o Charlie Cox também tá lá. E tá, as coisas vão ser filmadas próximo ano e a gente tá com um hype nas alturas, apesar de que já ficou bem evidente que não vai ser aquele padrão de violência da Netflix, né? Mas disseram que nem isso ia baixar a bola, porque... A violência da minha paciência, né? A Netflix. E vale ressaltar que não é por questão de estar uma censura mais 14, talvez, que a Marvel deixou de fazer coisas assim, bem pesadas, né? Querendo ou não, tem cenas pesadas em Falcão e Soldado Invernal, tem Cavaleiro da Lua, tem várias outras séries aí, né? Até em Miss Marvel teve, se você observar direitinho, né? Teve gente virando caveira assim, do nada. Realmente, assim, é um sonho meio que se tornando realidade, né? Porque, pô, era, apesar do Paulo, né, não gostar muito, né? Essa série, principalmente essa, foi uma das melhores coisas que a Netflix tinha produzido, né? Acho que foi o carro-chefe, né, das séries da Marvel por muito tempo. Que muita gente quer tirar essa dúvida, como é que a série foi parada agora na Disney+. A Netflix não produz nada. Ela não produz nada. A Netflix apenas distribui, vamos dizer assim. Às vezes tem um contrato de que a feito acontece na BBC muitas vezes, uma série que é da BBC, ela não tem um alcance mundial, então a Netflix acaba virando um exclusivo da Netflix pro resto do mundo todinho, menos a BBC. É um exemplo, tá? E o que foi feito com a Demolidor e todas as séries desse universo relacionadas aos Defensores, né? É que a ABC, que é a mesma que fazia Agentes da SHIELD, é a mesma que fez o Malfadado dos Inumanos, produziu tudo, né, sob a tutela do Loeb, eles contratando, e aí a Netflix pagou, dava o dinheiro, né, e aí distribuía. Então devia ter uma cláusulazinha lá na Netflix, que graças a Deus tinha, de que depois de contrato fechado, ela ficaria por mais 2-3 anos com as séries e depois voltaria pra ABC. E eu acho que foi isso que aconteceu. Não, até porque as marcas, tudo é da Disney, e a ABC é da Disney, né? Então é tudo... Eu não sabia fazer contrato, né? Perdeu pra Sony, pra Fox, mas véio, a Disney não é a mesma coisa, né? Não, não, e outra, né? A Netflix até hoje não sabe fazer roteiro mesmo, então... Não, mas aí a culpa é aquela coisa, a culpa da série não é da Netflix, a culpa é da Marvel, de qualquer maneira. Não, pera lá, é do Loeb. O Loeb chegou lá com aquela peruca ruiva dele. As outras não tem como reclamar, né? Não é dar pra reclamar da Netflix. Eles contrataram pensando no Loeb do Longo Dia das Bruxas, do Demolidor Amarelo. Aí chega o Loeb de Ultimate 3. Aí eles não sabiam o que fazer pra ele. Todo mundo aqui conhece, aquele funcionário público, todo mundo, que o cara sabe, que o chefe sabe que o cara é ruim e vai fazer merda. Que loucura é essa? Já. É porque... Tá. Mas voltando assim, tipo, você já tinha um contrato com um cara, tinha que colocar ele em algum canto. Aí pensaram em colocar ele no canto que fizesse menos estrago. Aí ele foi lá e destruiu toda a parte de televisão da Marvel. Destruiu os desenhos animados, que ele botou na cabeça que desenho animado é só pra criança. E isso foi coisa dele. E destruiu as séries. Ele não descansou enquanto não acabou com o Agente da SHIELD. Destruiu o Agente Carter e colocou uma peruca pra obliterar os inumanos. Eu não sou tão rancoroso assim não, porque ele deu várias coisas legais. Todas essas que você tá citando, ele começou, mas pode não ter mantido com a mesma qualidade. Isso eu concordo. Não, e também era o seguinte, era um momento que a bem diferente de hoje, né? A Disney ainda não estava com essa ideia de streaming. A era mais vantajoso você só fazer distribuição, então talvez não valesse a pena você investir tanto. Ainda estavam tateando. Hoje a gente tem um universo muito mais consolidado, né? E tá tudo na mão de novo, né? Do Kevin Feige, né? E também assim, as séries que estão saindo hoje no Disney Plus, dificilmente sairiam sem um Disney Plus. Precisou de um Disney Plus pra coisa. Mas... como filme, muitas delas não sairiam. Isso é fato, entendeu? Isso é fato. E assim, foi um pontapé inicial, acho que. Olha, mas vamos ser francos. Alguém ia querer que saísse Punho de Ferro se tivesse a opção de não sair? Não daquele jeito, mas a gente queria que tenha isso de alguma maneira. Mas eu queria, não daquele jeito. Exatamente. O que eu acho é o seguinte, assim, existe até uma polêmica gerada se a Marvel tá produzindo muito conteúdo em prol de qualidade, por aí vai. Mas isso tudo é puxado por uma necessidade de preencher os catálogos, né? E a Disney tem catálogo de pouca variedade, mas de muita qualidade. Ela tem, acho que talvez, as melhores IPs que existem hoje em dia. E segue depois, provavelmente, a Warner. Mas a Warner, mais porque tem a DC. Eu colocaria a Warner no mesmo naipe da Universal, entendeu? E a Disney precisa preencher esse catálogo. Eu não tô falando só de Marvel, tá, gente? Falando de Marvel, Lucasfilm. Falando de várias IPs da Fox, que vai vir aí de coisas que só viriam... digamos assim, talvez no Star, né? Que é Aliens, Predador e por aí vai. Tem franquias que estão sendo adquiridas, feita Percy Jackson, Eragon e por aí vai. Então, assim, tá mantendo um arsenal muito bom. Que, enfim, torna hoje o Disney Plus talvez assim, o mais desejado, digamos assim, para as pessoas que querem manter. Eles vão ter sempre manter um e o Plus. Porque são séries que você quer acompanhar. Então, quando tiver aquela quantidade em que sempre vai ter coisas interessantes, aí ela não vai, ela vai manter segurança nos assinantes, tá? Enfim, e isso aí é mais um caso agora com o Demolidor, né? Que agora ela tem o local onde pra colocar, então ela fechou o contrato. A gente tava até questionando, será que ela vai fechar o contrato da Netflix e deixar um vácuo do Demolidor? A gente não sabia nem dos planos que tava acontecendo, e olha como tava um negócio tão bem pensado. Ela não só fechou, como ela sabia que em 3 anos ela podia recuperar essas séries todinhas e colocar no catálogo dela. E é um negócio que muita gente tá vendo pela primeira vez agora, viu? Tinha gente que não viu na Netflix, tá vendo agora. Mas voltando, a série do Demolidor, ela tem uma coisa diferente, pelo jeito é a mais longa até agora, o que aí é um baita desafio, né? Porque a gente se acostumou aí com séries de 6, 8 episódios. Exatamente, né? Vai ter 18. 18, né? Episódios, então... O que vai ser? Caso de semana? Tomara. Um estilo Mulher Hulk, né? Que cada episódio é uma trama, né? Seria interessante, né? Cara, se for caso da semana, eu quero o episódio do Namor processando a humanidade. Mas assim, vale ressaltar que existem também os rumores de que essa série será, digamos assim, o carro-chefe pra trazer vários personagens, não só da série do Demolidor, mas Justiceiro, Jessica Jones, Luke Cage, trazer todos esses atores de volta e reapresentar eles pra dentro do CM, né? Essa é a expectativa e é o que a gente quer. Eu tô imaginando o request do Punho de Ferro. Oi, meus amigos, eu voltei aí. Tá diferente, né, Dane? Eu estou uma pessoa bem melhor hoje. Sou uma pessoa que obedece e faz os trades, né? Sou uma pessoa que aprendeu Kung Fu, né? eu não cheguei nem a colocar no site isso, que eu achei tão absurdo, né? Mas o cara que treinava as lutas descascou lá o moleque lá, dizendo que ele não obedecia, era preguiçoso, por aí vai. Então, realmente, aquilo que a gente viu em tela é reflexo, realmente, de um trabalho meia boca que o ator fez, né? Mas, em compensação, assim, todo esse universo que foi construído em torno do Demolidor tem personagens muito bons. Mr. Knight, Colin Wing, Justiceiro, Jessica Jones. Então, todo esse pessoal que a gente até... O Netflix verso, né? Merece realmente um retorno mesmo. Então, eu acho que fica bem... todo mundo. Não, enfim, Paulo. Enfim. E aí, a gente agora... Deve ter, talvez, alguns anúncios aí pra chegar. Eu não duvidaria que teria. Mas aqui, dessa série do Demolidor, apesar de demorar 18 episódios, que é muita coisa, deve durar o quê? Quase uns 4 meses ou mais, né? A gente só vai ter de novo um projeto do CM, considerando ainda que vai ter aquele de fevereiro, né? Lá pra maio de 2024, que é Capitão América Nova Ordem Mundial. Vem direto do que aconteceu lá em Falcão e Soldado Invernal. Ou seja, a gente tem o Sam Wilson, que é vivido por Anthony Mack, como o novo Capitão América. Dessa vez não vai ter o Buck, tá? O Buck, a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Em contrapartida, a gente já tem pelo menos mais 4 atores anunciados. Então, o Carl Urban, que é o que fez o Isaiah Bradley, ele volta pra série. Há de se supor também que talvez o neto dele volte pra fazer o fechamento que não fez naquela época de transformar ele no patriota. Talvez, né? Também surpreendeu aqui, dizendo que ia ter a heroína israelense, a Sabra, que vai ser vivida pela atriz Shira Haas. Vale ressaltar que ela é mutante, então é uma grande surpresa aí pra saber, ué, será que ela vai ser mutante no CM? Ou vão fazer aquela coisa meio nebulosa, feito tão fazendo com a Miss Marvel, né? Volta também o Dani Ramirez, que fez o Joaquim Torres. Assume a posição de sidekick, né? Ele vai virar o Falcão nessa série. E aí vem a grande surpresa desse anúncio aqui, que aí eles estabeleceram que o vilão vai ser o líder e que é a volta do Tim Blake Nelson. Ou seja, o líder que é lá do Incrível Hulk de 2008. Ele volta aqui. Um filme que anda sendo lembrado assim, que o pessoal olhou: olha, gente, a gente esqueceu uns ganchos aqui desse. Vamos trazer de volta? Pois é. Isso levanta várias questões. Você vai ouvir ainda o nosso podcast da Mulher Hulk, então a gente vai saber se a gente vai estar certo ou não. Mas existem muitas teorias dizendo que talvez o líder já apareça na história da Mulher Hulk, né? Mas enfim, tirando essas teorias da Mulher Hulk, cara, o que é que o líder tá fazendo no filme do Capitão América? Com a Sabra? Não, o pior que faz sentido. Quando você... eu lembro que quando saiu Nova Ordem Mundial, o nome... Você, Paulo, se tem alguma história do Capitão América chamada Nova Ordem Mundial? Aí eu fui lá na Marvel Wiki, aí... Não, cara, mas tem um grupo de vilões do Hulk que é a Nova Ordem Mundial. Aí agora o vilão do Hulk ser o líder da Nova Ordem Mundial, as coisas já estão se conectando um pouco mais. Pois é, né? Agora vai ser engraçado ver os Hulk Boys chorando que o plot do Capitão América é a história do Hulk. Pois é, mas assim, eu fiquei grato porque eu queria ver o ator de volta, né? Queria ver já agora, né? Mas, de alguma maneira, mesmo que ele apareça rapidamente ou não, a gente já sabe que ele volta agora em Capitão América. E, cara, tô numa expectativa altíssima pra isso. Muito. O filme que podia passar batido foi lá pra cima agora pra mim. É, então, deu uma mudada. Bom, a gente tá tendo aí, né? Parece que o filme de 2008 do Hulk, como eu tava lendo por aí, fizeram as pazes, né? E aí meio que voltou pra sequência aí mesmo, né? Tipo Edward Norton, né? Só falta, sei lá, tipo, aparecer a Jennifer Connelly em algum canto agora. Liv Tyler, pô. Connelly é do outro Hulk, do Eric Bana. É, então, e assim, agora o filme ganhou um destaque interessante mesmo, né? E assim, é meio mistureba, né? Um vilão do Hulk com uma heroína israelense mutante, né? Que é o super soldado israelense, né? A Sabra, né? Agora vale destacar, será que vai aparecer, né? Porque já que a gente tá cogitando aí, né? Tem alguém atrás de uma amostra do sangue da Jennifer, né? Daqui a dois podcasts, a gente vai saber se a gente tá certo ou não. Mas a aposta da gente que tá acompanhando a série nesse momento é que seria o líder. Então, o líder, e de repente a volta, né? Vamos dizer assim, o vilão vai tá estreando um grande filme. Mas será que alguém desse... Será que não também uma possibilidade da She-Hulk também aparecer em Capitão América, né? A razão disso? Porque a gente tem um outro plot aí que não deve ser explorado agora, né? Mas é o Hulk não tá mais aqui, né? Na Terra, né? A gente viu lá na própria, já na série, que já foi coisa. Será que a She-Hulk, então, ficaria aqui e poderia aparecer no novo filme, né? Eu acho mais provável isso aí ser coisa pra uma próxima temporada dela que ainda não confirmaram. Até por isso tem esses buracos. Mas o que eu quero imaginar aqui, que eu acho muito engraçado, vai ser a Panini fazendo malabarismos pra vender encadenado do Hulk na época do filme do Capitão América. Porque, olha, gente, o vilão é daqui, viu? Bom, e a última coisa que eu talvez tenha deixado de falar é que já tem diretor certo, que é o Julius Onar, tá? E, bom, a gente não tem muito o que é o plot dessa história aí, mas já tem uma ideia pelos personagens que aparecem que realmente vai ser alguma coisa assim em alcance mundial, né? Em alcance, se eu ter atingido vários países. Foi algo que chamou a atenção aí da Sabra aí ser uma super heroína, uma super soldada israelense, né? Vale ressaltar que o Abominável, pelo menos, né? Foi criado na intenção de misturar o soro do super soldado com a radiação gama e mistura pra lá e pra cá e virou o Abominável, né? Vai que o líder tá nessa vibe aí de construir super soldados também, não sei. Aí o Zemo sai da prisão de novo. É, falando em Zemo, né, Paulo? A gente vai agora pra julho de 2024. E aí sim vai se encerrar a fase 5 aí com Thunderbolts, que acabou de ser divulgado. Antes, na San Diego, só falaram que ia ter um filme e anunciou o diretor. O diretor que era o Jake Scarry. E aí, finalmente, a gente teve aqui, pelo menos, tá? 7 membros dos Thunderbolts divulgados. São os únicos? Não sei. Eu lembro que quando falaram lá na San Diego Comic Con, disseram que os Thunderbolts vai ser formado por personagens que já foram apresentados e que vão ser apresentados, né? E pelo menos os 7 que foram colocados aqui são personagens que a gente já conhece. Então talvez ainda tenha membros pra ser anunciado, né? Mas vamos falar aqui então dessa lista. E tem a Julia Louis-Dreyfus, que seria a Condessa Valentina, que parece que é ela que tá recrutando essa galera toda. Apesar de na imagem tá colocando ela como se fosse uma membro de campo, né? Mas talvez seja só pra apresentar mesmo. Surpreendeu aqui, a gente tem o Dave Harbour, que é voltando como Guardião Vermelho. A Hannah John Kamen, que volta com uma Ava Stark, que é a Fantasma. A versão masculina dela já foi um Thunderbolt nos quadrinhos, né? Wyatt Russell, o John Walker, o agente americano. Ele já sabe que tá sendo recrutado, né? Que apareceu lá no final de Soldado Invernal e Falcão e Soldado Invernal. A Olga Kirilenko, que seria a Antônia Dreykov, que é a treinadora, tá? Tem gente na expectativa achando que vão mudar e que vai ter um novo treinador. Mas tá a mesma roupa, gente. Assim, eu sei que tem gente com esperança. Eu também gostava muito do treinador dos quadrinhos, né? Dele ser falante, brincalhão e por aí vai. Mas não acho que vai ser diferente não, cara. Vai ser ela mesmo. Cara, a minha surpresa foi que eu achava que ela tinha morrido. Eu nem lembrava se ela tava viva ou não. Não, ela tava viva, sim. É, caiu junto com as viúvas negras lá, né? Quase lá da sala vermelha lá, né? E aí ela tá em a Yelena Belova, né? Que vai ser a líder, é uma das viúvas negras aí que vocês estão falando. E, engraçado, né? Ela parece ser bem mais nova que muitos membros aí, mas estão colocando ela como líder. Supostamente a posição dela é central. A atriz mais famosa. E tem o Sebastian Stan, que é o Buck, né? Soldado Invernal, que recentemente foi líder dos Thunderbolts, tá aí voltando. E aí, essa formação, o que é que você achou, Paulo? Olha, eu vou dizer o que é um negócio que eu vi no Twitter que faz sentido. A Valentina é muito boa em formar equipes. Ela escolheu um soldado especialista em combate, ou um soldado especialista em combate, um soldado especialista em combate, um assassino especialista em combate, um soldado especialista em combate e a Fantasma, que também é especialista em combate, só que tem os poderes de Pride. Eu achei meio sobreposto aí as funções, né? Mas tem gente que tá zoando, dizendo a Marvel escolheu isso aí pra economizar nos efeitos especiais. Não botou ninguém cósmico, nem nada. Mas também tem um lance, né? Eu não sei qual é o objetivo da Valentina, né? Vai que a Valentina quer um negócio só de invasão, espionagem, acabou, né? Sei lá. O pessoal brincava lá dizendo que é o gibi de invasão de base. Agora vai ter o filme de invasão de base. Então, a Viúva Negra e o Capitão, né? O agente americano, né? Eram quase certos, né? Isso aí já tava na... Já eram, como a gente fala, favas contadas, né? Ah, Fantasma mas também tinha a ver, né? Não é nada surpreendente. O que surpreende aqui é a treinadora, né? A voltar, né? Achei que iam deixar ela em paz, tá? Mas pelo visto trouxeram ela aqui e não sei se ela se entregou. Se ela passou a atuar como aquelas mercenárias, igual a... Se ela virou uma que todas as viúvas negras começaram a fazer isso, trabalho. Isso, é, então. Né? Né? E trazer de volta o Guardião Vermelho, né? Sabe, esse eu não lembrava se tava vivo ou não, mas ele ficou vivo, né? Ele ficou vivo. Ficou, pô. Rapaz, tem que já rever o filme da Viúva Negra. Já... A esposa dele também tava então. O filme terminou todo completamente Velozes e Furiosos. Era a Natália falando, família, vocês são minha família. Aí depois ela esquece completamente deles no Vingadores. Então, aí... E assim, o Buck é e não é uma surpresa, né? Porque, enfim... E ao mesmo tempo a gente já tinha meio que deixado essa vida de espionagem Black Ops, né? Essa é claramente uma equipe Black Ops. Agora o que a gente tava... Acho que eu até cheguei a ver rapidamente, né? Lá no nosso grupo. Será que daria pro Zemo entrar nessa, né? Ó, do jeito que montou a equipe, eu não esperava que o Zemo tivesse entrado, pelo menos como Thunderbolt. Porque o Zemo só teria graça se fosse ele montando a equipe, não amando da Condessa Valentina, e fazendo o plot dele se passando por heróis. Essa é a pegada do primeiro Thunderbolts, do Thunderbolts original, e é muito, muito boa. E aí teria que ter uma certa ousadia, mas teria que ser montado de outro jeito. Essa equipe tá mais parecida com as equipes Black Ops, né, que começou a ter, né, no universo da Marvel, né. Então, ela foge do padrão dos Thunderbolts, da fase Zemo todinha. Sim. E vai parar lá na versão que o Deodato pegou a primeira vez, que era alguém do governo, shippando eles, talvez shippando, não sei se vai acontecer. Shippando, ele vai fazer casais? Não. Colocando chips lá de segurança, sei lá o quê. E aí, obrigando eles a trabalhar, tá? Parece ser isso, tá? Não sei se a Valentina vai chegar a esse extremo de shippar o pessoal. Acho que ela vai shippar o Buck com a Yelena, porque formam um casal bonito. É, eu esperava que tivesse uma certa concordância com os seis Vingadores originais. Por isso que eu tinha, e talvez até aconteça, de achar que o Abominável ia para lá, porque ele seria uma versão do Hulk anti-herói, vamos dizer assim, no máximo anti-herói, tá? E achei que poderia ter um substituto do Thor, talvez até eu entendesse que o treinador podia ser a posição que o Gavião Arqueiros colocaria lá, entendeu? Porque tem seus equivalentes, até certo momento. Me estranhou, eu achei assim, eu torci um pouco a cara, quando eu vi dois super soldados ali com escudos, se eu considerar a treinadora, então são três que mandam zero e o escudo, então fica meio que sobreposto as funções, sabe? Mas vamos ver o que é que vão tirar daí, talvez tenha mais Thunderbolts aí, e talvez fique mais até interessante se por acaso, talvez o Zemo não seja um Thunderbolt, mas ele seja o cara que vai contra os Thunderbolts, né, que os Thunderbolts estão indo atrás, sei lá, talvez ainda tenha um Zemo. Então, a equipe é claramente assim, a gente tava imaginando, a nossa referência era apesar de se chamar Thunderbolts, a gente tava pensando em algo parecido com os Vingadores Sombrios, né, mas pelo visto, não vai nessa configuração, né, então, sim, né. Pode ser um baita de um despiste isso, né? Será que não? É, porque a não ser que eles deem um dito padrão suicida e essa equipe aí seja que morra nos primeiros 10 minutos, aí depois vai aparecer a equipe do Abominável, que o Coveiro quer. Não é despiste porque tava todo mundo no elenco presente lá. Então chamar o cara pra AD23 e dizer não, era brincadeira não, é não. Pau, né? Eles chegam, eles morrem no primeiro ato, aí o filme é sobre o Zemo montando a equipe pra terminar a missão. Eu sei que é um desejo muito forte de vocês, mas não é o que... Mas eu acho que pode começar dessa configuração e pode terminar de outra, né? Oh, pode ser que o plano era o Zemo fazer isso, mas ele ficou preso na balada, aí assinando pós-crédito e saindo de lá. Da balada. Bom, questionamentos e especulações à parte, é aí que acaba a fase 5 e aí a gente tá encerrando aqui nosso podcast. Deixando claro que a gente vai falar ainda sobre a fase 6... num outro Inominata, quando tiver mais coisas preenchidas. Provavelmente uma San Diego Comic Con do próximo ano, ou muito provavelmente 2024, tá? São três filmes só que a gente sabe que vai ter anunciado já, né? Pra fase 6, que seria o final da fase da saga do multiverso. Um deles é o Quarteto Fantástico, que até o encerramento desse podcast só tem o diretor anunciado, que é o Matt Shackman, que é o mesmo diretor que fez todos os episódios de WandaVision. Existe N especulações para atores e atrizes, mas pelo que falaram, disseram que no momento que se contratou o Matt Shackman, decidiu se voltar atrás na escolha do elenco. Então talvez a Marvel tivesse até planos para quem fosse, mas o Matt Shackman pediu para participar da escolha do elenco, já que ele que ia dirigir, tá? E aí não foi anunciado ninguém. E aí o Quarteto Fantástico vai ser no final de 2024, tá lá para novembro. No maio de 2025, a gente vai ter Vingadores Dinastia Kang, que aí já tem também o diretor, que é o mesmo de Shang-Chi e A Lenda dos Dez Anéis, que é o Destin Creighton. E também temos lá pro final do ano, tá? Com poucos meses de diferença, tá, pessoal? Vai ter o Vingadores Guerras Secretas, que aí é outro diretor e deixa a gente cheio de interrogações aí, mas a gente... É muita interrogação e é muito distante e é muita água ainda pra rolar pra gente tá especulando aqui, tá? Então a gente vai encerrar por aqui e até a próxima, pessoal. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.